Quem tá saindo para um jogo ali é o Natan, camisa número 4, jogador do Bragantino. Ele sai tabelando ali pelo meio. Ele espera, volta mais uma vez ali, a bola com Gustavinho. Gustavinho para Matheus Fernandes. Ele acelera, acelera, acelera, acelera. Ele espera, faz ali o breque. Aí o jogador do Água Santa tocou na bola, a bola saiu em arremesso lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. O Caixinha já tá olhando, sinalizando: ó, aqui não, aqui assim, aqui não vai, aqui pode. Lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. Lançamento bom, a bola sai com o goleirão Mesquita. O Água Santa já toma, já sai com o Didi, com o Joilson. Sai tocando a partida defensiva na equipe do Água Santa. Ele espera, faz a movimentação mais uma vez com o Gabriel Inocêncio. Lançamento pro Mezenga, cortou o Cunha. Ele coloca a bola no chão, volta com o Jadson, recomeça, volta ali o camisa número 5. Sai tocando a equipe do Bragantino. Fez a finta, exagerou, perdeu. Lá vem Mezenga, tabelou, ajeitou com Patrick Brand. Ele espera, faz a movimentação, tocou ali com Reinaldo. Reinaldo tentou a tabela, a bola acabou saindo. Acabou saindo a lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. Atenção, torcedor, o mais Bragança, a Bragança FM vai informar. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista marcado 5 minutos da primeira etapa. O placar tá assim: Água Santa 0, Red Bull Bragantino também 0. É pela Série A2, neste momento também a bola rola. Juventus e Oeste vão empatando por 0 a 0. Imbramil, com as melhores ações do Brasil. Imbramil, respeito pela vida do seu pet. Nesse time só tem fera. É, e esse rugido do Sérgio Silva, que também está curtindo. Toca a bola, sai pro jogo o Cunha. Ele espera, volta ali com o jogador que é o Patrick, o Luan Patrick. Ele espera, abre com o Natan. Natan faz o lançamento. Lançamento bom, lá vem Bragantino com o sorriso. Pra Gustavinho, pra Bruninho, tabelou com o Alejandro. Puxa pra perna certa e bateu pro gol, bateu na barreira. Tinha ali a barreira em cima dos jogadores do Bragantino. Agora o Água Santa tentou o contra-ataque, o árbitro marcou falta, é isso, né, Valdo? É isso, o árbitro marca a falta ali, o camisa número 11 acabou caindo, é o Ronald, né, a camisa número 11 do Água Santa, e o juiz marcou, tá certo, falta para a equipe do Água Santa. Tá certo, falta já batida, ele espera, faz a movimentação, sai ali a jogada com camisa número 3, que é o Didi. Didi espera, vem pro meio com o Cadu, com o Cadi, Cadi ajeita, volta a bola com o Patrick, vem, ele tenta o lançamento, a bola voltou, houve um espingo ali de bola, a bola sobrou ainda com a Água Santa, lançamento era pro Mezenga, chega um Burtado, sai pelo meio, sai tabelando com o Jadson, quase se complica ali, vem Jadson pro Hurtado, Hurtado faz a finta, sai jogando, camisa número 34 da equipe do Red Bull Bragantino. A bola vem com o Luan Patrick, ele espera, faz a movimentação, ele tenta o toque pro meio, toque errado, e tomou a Água Santa, com o Igor Henrique, ajeitou pra Mezenga, abriu na ponta pra ajeitar. Preferiu segurar um pouquinho a bola, abriu na ponta, Reinaldo tentou a tabela, vem o Natan na cobertura, ele circulou, voltou com a bola, ele espera a movimentação, trouxe pro pé esquerdo, agora ele tenta com o direito, fez a finta com o Nopion, ali com o Luan Dias esperou a passagem, fez o cruzamento, tirou uma zaga, a bola saiu em lateral, mas é campo de ataque com o Reinaldo, fez a finta, lá vem a Água Santa conseguindo colocar um Bragantino um pouquinho atrás da marcação. O Bragantino toma, vem pro contra-ataque com o Arthur. Demorou demais o passing. A bola volta no campo defensivo com a equipe do Red Bull Bragantino. Ele toca, faz ali a movimentação. Jogador camisa número 5 da equipe do Bragantino. Voltou com o Matheus Fernandes. Ajeitou pro Arthur. Arthur tem velocidade, vai tentar com o Gustavinho pra Bruninho. Abriu na ponta esquerda, lançamento. Cortou uma zaga. Voltou o Alejandro. Vai tentar. Um pivô tentou de bicicleta. Na verdade, ele tentou um passe por ali. Tava todo caído já o Alejandro, né, Valdo? É, já aí não tinha muita opção, né? Tava totalmente marcado pelo zagueirão do Água Santa. Foi o que deu pra fazer, mas vai lá até de que tem já chance. Lá vem Água Santa, lançamento. Igor Henrique pra Mezenga, pro gol! Maicon! mas estava debaixo da saia, como diria a arte popular, ó. Lançamento foi, ó, eu acho que não tava não, hein? Não sei, viu? É milimétrico ali a pancada do Mezenga, o bandeirinha sinalizou, deu impedimento já batido pela equipe tocada por Bragantino, que recomeça com o Lucas Cunha. Ele espera, faz a movimentação, levanta a cabeça, ele toca, recomeça de novo, ele tenta ali a movimentação com camisa número 20, o Cunha recebe, volta ali com Luan Patrick, levanta a cabeça, lançamento é bom pro Tado na ponta, bate de primeira, ajeitou, faz a Arthur, não, Arthur, era só bater de primeira, perdeu a chance o jogador do Red Bull Bragantino, Valdo. Dá pra dizer que essa foi a primeira clara chance de gol aí da equipe do Red Bull Bragantino, um bom cruzamento, uma ótima jogada do Hurtado, que subiu ali pro ataque, fez um cruzamento rasteirinho ali, realmente dava pra pegar de primeira o Arthur, mas não pegou, ele tentou dominar, dominou errado, e é isso, né, acaba perdendo a chance do primeiro gol a equipe do Red Bull, mas vem mais Red Bull. Tá certo, deixa eu mandar um abraço pra Sandra, pessoal da Vivo, tá esperando a minha biometria pra fechar um pacote lá da Vivo. Calma, Sandra, depois do jogo, nós faz aí um forte abraço pra galera da Vivo curtindo a nossa programação. Você que tá ligado na nossa programação, obrigado pelo carinho. Atenção, atenção, o Mais Bragança e a Bragança FM vai informar. Tempo e placar. Marcados 10 e 20 da primeira etapa, o placar tá assim, ó. Água Santa 0, Red Bull Bragantino também 0. É, pela Série A2 também tem mais partida rolando agora. Monte Azul e Comercial vão empatando por 0-0. J6 Quadrias. Pensou em portas e janelas de alumínio? Pensou J6 Quadrias. Ted Fagundes. Ah, tô feliz da vida, lá vem Red Bull Bragantino. A bola recebida ali com o Arthur, acabou quicando e perdendo a bola. Lá vem lançamento bom pra Ronald, acelerou. Fez a finta, tentou na ponta. Ganhou, vai tentar ali o camisa número 11. É baixotinho, como diz um amigo meu. Aí acabou caindo, a bola saiu em arremesso lateral. É o projeto do Rossini, aquele rapaz, viu? É igualzinho o Márcio Rossini. É lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. Valdo, 11 minutos e o jogo, Valdo. O Bragantino teve as chances aí, teve a primeira chance, mas o jogo ainda não é aquele jogo. É só o começo, né? Ainda as equipes estão se estudando nesse comecinho de jogo. E quer alguma informação? Red Bull Bragantino jamais perdeu para o Água Santa, tá? São 5 jogos, 3 vitórias do Bragantino. Na verdade perdeu, nunca empatou. São 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas da equipe do Red Bull Bragantino. Só corrigindo a informação aí. Tá certo. É, o pessoal que tá curtindo a nossa programação, é isso mesmo. É a Bragança FM 79.7, lá vem a Água Santa. Fez a finta, chegou de novo pra Reinaldo. Pintou, golaço pro gol! Pra fora! Pra fora do gol, a batida, quase o Maicon só ajoelhou e falou, que seja o que Deus quiser, ó. É verdade, o jogador do Bragantino acabou perdendo a bola ali. Ali é difícil de perder, ali não pode perder porque tá muito perto do ataque e acabou quase fazendo gol a equipe do Água Santa. E aconteceu de novo, tomou o Ronald pra Luan. O Luan Dias tomou, deu um rebote ainda, voltou com a camisa número 5, que é o Cand. Ele espera, faz a movimentação, chegou o Hurtado. Hurtado chegou, tomou pro Bragantino, aos 12:49, o Bragantino tá tentando sair, mas o Água Santa parece que tá gostando. Lá vem Reinaldo, camisa número 2, ele espera, faz a movimentação, ele levanta a cabeça, linda finta do camisa número 2, cruzamento, pintou gol, saiu o Michael, quase eu falei, Matheus Clay. então. O Maicon fez a defesa. Bragantino começou a perder bola aí. Na zona do agrião, vamos dizer assim, na zona perigosa do campo, né, Ovaldo? Ali não pode, né? O Água Santa tá com essa marcação alta, não pode perder. Se perder a bola ali, eles estão realmente muito perto do gol. E a chance de tomar um gol nessas jogadas, de tentar sair tocando ali no, na, perto da área... É complicado, é bem grande a chance de você tomar um gol ali. Red Bull Bragantino tem que corrigir isso, viu? Tá certo. Deixa eu mandar um abraço pra dona Laura, lá, mãe do Elan, também tá na sintonia. Forte abraço, estamos fazendo esse jogão de bola aqui do Red Bull Bragantino, a dona Laura, o Grelo, o Vando também, galera boa da família do Elan. Lá curtindo a nossa programação, viu? Um abraço também pra Lucinha, tá lá na Secretaria de Cultura e Turismo, a galera curtindo a nossa programação. Toca a bola, a equipe do Red Bull Bragantino, perde de novo, toma a linha, a equipe do Água Santa, espera, volta ali com o jogador que é o Cade. Cade espera, tenta a linha, jogada, volta com a camisa do número 6, que é o Gabriel Inocente. Ele faz o pivô, vê a falta. Falta em cima do camisa do número 7, que é o Patrick Bren. Ele tenta sair pro jogo mais uma vez, vem a equipe do Água Santa, o árbitro manda voltar a cobrança, fala assim, é mais Pachais, como diz o Dinto. Ele fala assim, viu, é mais Pachais. Ele toca a bola, espera com a camisa do número 3, espera aqui pra galera que tá curtindo a nossa programação. Ele estenta ali o lançamento, estende ali a bola, e aí acabou chegando a situação, viu? Meu Deus do céu, chegou ali a situação de lançamento, me parece que os três zagueiros da equipe do Bragantino, eles estão bem fixos na parte defensiva, mas a saída de bola ainda do lado esquerdo, sem o Luan, sem o Capixaba, parece que a bola não sai dali, né, Valdo? É verdade, né? Eu acho que estão sentindo falta realmente do Capixaba, ele tem essa característica de conseguir sair jogando, mas o Natan não está conseguindo, né? Agora acabou forçando um lançamento lá para frente e está difícil mesmo essa saída de bola do Bragantino. Tá certo, você que tá curtindo a nossa programação, lá vem mais uma vez o jogador Luan Dias, ele espera, faz a movimentação, acabou caindo, a bola saiu. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Tempo e placar. É, marcado os primeiro tempo, 15:52, o placar tá assim, Água Santa 0, Red Bull Bragantino também 0. Pela Série A3 do Campeonato Paulista, vão jogando neste momento Votuporanguense e Marília, e vão empatando pelo placar de 0-0. Bragança Veículos, a loja especialista em aprovação de crédito com score baixo. Tá certo. Tô feliz da vida. Toca a bola, equipe do Red Bull Bragantino. Lá vem o Luan, vem tocando a bola. Lá vem o jogador da equipe do Bragantino, Luan Patrick. Ajeitou no meio com o Jadson. Recebeu pra tu, tabelou. Jadson tocou de primeira. Voltou com o Matheus Fernandes. Ele abre com o Arthur. Camisa número 10. Abriu na ponta com o Hurtado. Eu acho que agora preferiu voltar na jogada. Esperou o lançamento, pintou o gol. Tirou a zaga, deu rebote, Matheus Fernandes pro gol, a bola saiu, chute e tiro de meta, é isso, Valdo? É isso, e eu tava na última coletiva do técnico Pedro Caixinha, no último jogo contra o Mirassol, ele falou que a equipe criou bastante na partida, né, acabou 0-0, o Muralha acabou sendo o craque daquela partida, e a equipe realmente precisava melhorar a pontaria, foi isso que ele disse na última coletiva, tá bom, Ted? Tá certo, a dona Laura tá falando aqui, viu, a dona Laura tá defendendo o filho, falou que o filho é bonito, né, filho é o Elan, calma, dona Laura, e falou que o filho do Elan realmente é sorridente igual a avó, porque o filho é meio ranzinza. Um abraço aí pra galera do Vando, que tá curtindo a nossa programação. Forte abraço pra vocês aí, obrigado pelo carinho. O Anderson também tá falando, Ted, estou em Pedra Bela. Pedra Bela ouvindo o jogo. Eita, nós! Da terra do Sérgio Silva. Do Sérgio Silva e de Pedra Bela para o mundo. É lateral a equipe, para a equipe do Red Bull Bragantino. 17:56. Lançamento bom. Tentou, cortou uma zaga. A bola voltou mais uma vez. Lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. Danilo Atur. Camisa número 10. Prontinho para esperar a movimentação. E o Natan vai mandar lá na casinha de emoção. 18 do primeiro tempo. Camisa número 4 da equipe do Red Bull Bragantino vai colocar na área. Ele faz, ele remete o esqueleto, fez o lançamento. Sai ali o Mesquita e faz a defesa. É o mais Bragança, é a Bragança FM no Paulistão 2023. J6 Quadrias. Pensou em portas e janelas de alumínio? Pensou J6 Quadrias. Tá certo, deixa eu mandar um forte abraço pro meu amigo Antônio Bugalum, lá do Sindicato dos Papéis. Tá mandando umas vagas de emprego pra nós aqui anunciar na Bragança FM, no Mais Bragança. Um forte abraço pro meu amigo Antônio Bugalum. Tá curtindo a nossa transmissão esportiva. A Andressa também tá falando que o pai dela tá lá no Curitibanos curtindo. Um forte abraço pro seu Guimarães. A galera tá ouvindo em peso a Bragança FM. Valdo, e o jogo, Valdo? Tá complicado, né? A gente tem poucas chances de gol. É, agora eu acho que é a parada técnica, né? Calor, né? 3 horas da tarde, marcar um jogo é complicado mesmo. Mas eu acredito que não vai ficar assim. Eu acredito que vai sair gols, tá? E você, acha que vai ter gol? Eu acho que daqui a pouco sai alguns gols aí. A gente espera, né? E aí o camisa 11 sendo atendido, o Ronald tá sendo atendido aí, acabou sofrendo uma falta. Mas eu acho que é mais pra dar aquela descansada, né? Tá indo ali ao banco de reserva, será que vai dar pra ele? Não sei, viu? É, pelo jeito já tá chorando ali o Ronald, hein? O rapazinho ali do tamanho do Rossini já está chorando. E não sei não, acho que já vai ter mudança na equipe do Água Santa. Já tem jogador aquecendo e é um jogador que tava ali movimentando, né, Ovaldo? É isso, né? Tava ali responsável pelas jogadas de ataque, que não foram muitas, é verdade, mas estava responsável pelas jogadas de ataque da equipe do Água Santa, e lá vem Bragantino. Tá certo, lá vem Red Bull Bragantino. Lançamento muito forte. A bola foi muito forte, sai em tiro de meta. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Campeonato Paulista. É o Paulistão 2023, Água Santa 0, Red Bull Bragantino 20-40. É, pela Série A2 do Paulistão, vamos acompanhando também alguns jogos neste exato momento, placar de 0-0 para Juventus e Oeste, Monte Azul e Comercial. Bruninho Multimarcas, Grupo Leônidas, garantir qualidade, você encontra aqui. Tá certo, você que tá curtindo a nossa programação, vai ter mudança, ó, vai entrar um 20, vai sair o 11, hein? Já a gente confirma, o Água Santa colocando o camisa número 20, né, no lugar do Ronald. O Ronald saindo, entrando camisa número 20 na equipe do Água Santa. Modificação já confirmada pra você aqui na Bragança FM, é isso, Valdo? É isso, vai sair, já saiu na verdade o Ronald com a número 11 e entrou no lugar dele o camisa 20, o Lelê. O Lelê. Lelê entrando na nossa programação, uma informação. Toca a bola, espera, faz a movimentação, a equipe do Red Bull Bragantino. Lelê já quase tomou um picote ali, viu? O sorriso chegou ali, olha, quase dando um picote, é um cavalo mesmo. O cidadão nem entrou em campo, já tomou um coice. Lá vem Reinaldo, lateral direito da equipe do Água Santa. Ele faz o lançamento, sobra ali com o Luan Dias, agora marcando de novo uma irregularidade, o árbitro marcou falta, o Mezenga tá ali a movimentação da equipe do Água Santa e vai ter daqui a pouco ali, ó, né, uma movimentação mais forte ali no banco de reserva. O técnico do Água Santa brigou com o pessoal, viu? É pra aquecer forte. Toca a bola, faz a movimentação, tira a zaga da equipe do Bragantino. Ele espera, tenta ali. A bola cai com o jogador que é o Gabriel Inocente. Ele cai com o Água Santa. Água Santa faz a finta. Joga ali mais uma vez, faz a movimentação. Patrick Bren. Ele, camisa número 7, toca a bola. É habilidoso. Chega pro não, vê a falta do Lucas Cunha. O árbitro manda seguir tudo isso. Agora vem Gabriel Inocente. Ele vai tentar voltar, mas está apertado, faz a finta. Ele tem habilidade, ele volta pro jogo. Ele espera, faz, levanta a cabeça. A bola volta com o Lucas Cunha. Ele tirou mais um toque com a equipe do Bragantino. A bola volta com o zagueirão, camisa número 20. É o mais pra câncer, a Bragança FM no Paulistão 2023. J6 Quadrias. Pensou em portas e janelas de alumínio? Pensou J6 Quadrias. Ted Fagundes. Ah, tô feliz da vida. Calma aí. Vai tocando bola. O Joilson. Joilson, ele espera, faz a movimentação. O Sérgio Silva disse que tá no prédio. Calma, Sérgio Silva. Fica aí mesmo. Estão perguntando se tem hoje. Chegou os quitutes aqui nas cabines. Não, não tem nada hoje. O Sérgio Silva, fica na sua aí. Toca a bola, sai a equipe do Red Bull pra quem tira. Ele toca com o jogador que é o Maicon. O Maicon levanta a cabeça, espera, faz a movimentação. Lançamento vem aqui da esquerda pra tentar a movimentação. Ali com o Sorriso, a bola foi muito forte. A gente observa que o Bruninho Gustavinho, que tem sido, né, os destaques do Red Bull Bragantino nos últimos jogos, pelo menos tentando a velocidade, por enquanto não pegou na bola, né, o Valdo? É isso, né? Hoje o Bruninho, se eu não me engano, tá no banco de reservas, mas o Gustavinho é verdade, por enquanto não pegou na bola, e o que a gente mais vê é o jogador que é o Natan, ele forçando esse passe, essa ligação direta pro Sorriso, camisa número 27, eu já vi isso 3 vezes, e não tá dando certo aparentemente, não deu certo e eles continuam insistindo nessa jogada. Tá certo, tem bola na rede, informa. É, a Série A3 do Paulistão, neste momento, o Rio Preto vai perdendo para o Manatonense 1-0 e o Sport Clube São Bernardo também abre o placar contra o Osasco Audax. Tá certo, vai tocando a bola a equipe do Red Bull Bragantino, agora saiu um quebra-pão ali, o Luan Dias, o Mezenga e o Cunha. O Cunha é da família do delegado lá, viu? Só pode ser. É uma bravura, ó lá, ó. Ah, o rapaz, o tal do Mendonça deixou a cela nele, hein? Chegou, quase acertou o Azerbaijão do rapaz ali, viu? Se acerta, olha aí, ó, a bandeirinha entrou e interferiu, ó. Olha lá, ó, igual um coleguinha de escola, sai você daqui, vai você pra lá, e agora tem uma conversa do árbitro com os dois, né, Valdo? É isso, ele não só deixou a perna o Bruno Mezenga, como depois ele foi falar alguma coisa ali, provocar, e é a primeira falta cometida da Água Santa, hein? O Bragantino cometeu 6 faltas, e o Água Santa, já na primeira, já vem com esse, com essa força, com essa ação ali. E é isso, né? Tem mais informações. O Bragantino deu 4 chutes a gol, o Água Santa deu 1 só, mas nenhuma das 2 equipes acertaram de fato o gol, sabe? É aquele chute que não vai nem no gol. Tá certo, pessoal que tá curtindo a nossa programação, toca a bola, faz a movimentação, a equipe da Água Santa vem pro campo de ataque, tentou ali acelerar, bola volta com o Reinaldo espica, volta ali, perdeu uma bola, sai pro Bragantino, vem, toca rápido, Songuinho, lançamento bom, lá vem Alejandro, na ponta, quem sabe agora invadiu a área, lançamento, tirou a zaga, a bola voltou aí ainda com camisa número 9, ajeitou, capricha aí, ô Bruninho, ele ajeitou o cruzamento, voltou pro meio, a bola voltada por ali, passou, não conseguiu acertar, e o Bragantino perdeu mais uma oportunidade. Quando eu disse, o Bruninho, faça as vezes pro jogador Matheus Fernandes ali na jogada, viu, ô Valdo? É isso, né? Matheus Fernandes e Gustavinho não estão jogando muito bem, realmente, como você disse. Lá vem Água Santa, ajeitou, fintou, voltou com Mezenga, pintou o gol, demorou pra finalizar, voltou, espera, lançamento, olha o gol do Água Santa, passou por todo mundo, ainda deu rebote, a bola não saiu, Mezenga interferiu, cortou a zaga do Red Bull Bragantino, voltou com Reinaldo, Reinaldo passou 27 minutos, chega para o cruzamento, aí rapaz, pegou no braço do jogador da equipe do Red Bull Bragantino, Sorriso, aí o árbitro parou, é isso, o árbitro parou e parou numa posição perigosa, ali o Água Santa pode jogar essa bola na área, tem bons atacantes, tem o Bruno Mezenga, como você disse, foi artilheiro lá na Ferroviária, e quem sabe, né, o chuveirinho ali na área, quem sabe a primeira chance de gol clara do Água Santa, quem sabe o primeiro gol aí. Tá certo, o Anderson tá aqui curtindo, forte abraço pro Valmir, também tá, falou Ted, tô lavando o carro e te ouvindo, tá certo, a galera do Facebook compartilha aí, obrigado pelo carinho da audiência, é bola parada pra você que tá curtindo, muito obrigado, é bola parada pra equipe do Água Santa, o Água Santa vai pra cima, tem a bola na mão, mão na bola, e tá ali todo empiriquitado, Maicon, tá todo preocupado, Igor, o que tá na bola, lá vem Reinaldo, ameaçou e deixou pro Igor, lançamento, tirou uma zaga, cortou o Cunha, escanteio. É escanteio, meu caro Ted Fagundes, vai sem pressa aí o jogador do Água Santa pra fazer a cobrança, o número, camisa número 100, o Luan Dias, provavelmente deve ser o centésimo jogo dele com a camisa do Água Santa, né, mas vai cobrar o escanteio número 100. Tá certo, é bola parada. Quem sabe agora pro Água Santa. Torcedor do Água Santa tá todo assanhado. Lançamento, Mezenga mandou pro gol. Houve a falta. Seu Mezenga. O seu Mezenga tá louco por uma confusão hoje, viu? Na verdade, foi o tal do Gabriel Inocêncio. Chegou atropelando todo mundo. É bola parada para a equipe do Red Bull Bragantino. O Maicon vai bater. 29-20, toca a bola, a equipe do Red Bull Bragantino. Tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Ele toca com o Lucas Cunha. Ele espera, volta com o Patrick. Patrick para Hurtado. Hurtado levanta a cabeça, faz o lançamento para o campo de ataque. Ele volta. O Bragantino não jogou nada. Quase os 30 minutos. Teve ali um princípio de incêndio, aí apagou no começo de jogo já. Lá vem Reinaldo, ele toca a bola pro Lelê espera, faz a movimentação, ele toca a bola, aí foi puxado, houve a falta. Eu vou falar pra você, esse time do Água Santa gosta da confusão, isso pra mim já ficou claro, porque qualquer coisinha o banco de reserva já se levanta. E o banco de reserva é perto ali, né, Valdo? É isso, né? Foi assim que tudo aconteceu na última rodada. Quem acompanhou, quem torce pro Palmeiras, sabe o que aconteceu. É uma confusão. E quando vem contra-ataque da equipe do Água Santa. Lá vem Água Santa, Luan tocou a bola. A bola foi muito forte pro Patrick Ibrahim. Mas me parece que já havia uma movimentação marcada. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Tempo e placar. É, marcado os 30 minutos, Campeonato Paulista, o placar tá assim. Água Santa 0, Red Bull Bragantino também 0. É, por enquanto pela Série A2, duas partidas, Juventus 0, Oeste também 0, Monte Azul 0, Comercial também 0. Embramil, com as melhores ações do Brasil. Embramil, respeito pela vida do seu pet. Tá certo. Agora tem um monte de jogador na roda ali, né? Conversa vai, conversa vem. Tem um jogador do Braga caindo, é o Matheus Fernandes, né? É o Matheus Fernandes, ele mesmo, Ted. E só completando a informação, foi tudo justamente pelo banco de reserva ser bem perto ali, né? O jogador do Água Santa empurrou o Hendrick e o Abel Ferreira, que não é das figuras aí mais calmas que a gente tem no futebol, né? Não gostou e aí começou toda essa discussão que acabou por expulsar o técnico do Água Santa, né? O técnico do Água Santa não está hoje, quem está o auxiliar, porque foi expulso no último jogo. Sei não, hein? Jogador tomou uma porretada ali, rapaz. Sei não, hein? Por imagem, né? Olhando assim, dá uma conotação que o cara tá quebrado. Mas quebrado não no sentido quebrou a perna. Tô falando na quebrado no sentido que doeu ali, viu, Valdo? Ah, deve ter doído. E ele tá ali parecendo um lutador de boxe, né? Quando acaba o round, né? Aí o pessoal vai... Porque a pancada foi na cara. A pancada não foi na perna, não. Foi na cara. Olha lá. E aí a comissão técnica do Red Bull Bragantino tá atendendo. Né? O Arthur tá conversando lá, viu? A bola não tá chegando pra mim. O outro tá falando, ó, você não leva a bola pra nós. Tem um japonês na torcida da Água Santa. E o torcedor da Água Santa chamando o torcedor do Bragantino. Vem aqui. Cadê o Elan? Tá uma linha, ó. Elan mudou. Elan não vai mais nessas resenhas, né, Elan? Eita, nós! Deixa eu mandar um abraço pro Gugu. O Gugu tá lá na Embramil. Pegou o cafezinho. Já, né, o Gugu? Já botou aquele café sem açúcar no copo. O Gugu já botou aquele café sem açúcar no copo lá na Embramil. E tá ouvindo a Bragança FM 79.7. Um forte abraço pro Gugu, pro Henrique, pro Toninho, pro Dr. José de Lima, pra Regina, pra Denise, quem mais? Ah, pra todo mundo aí, viu? Pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo, vou falar pra você. E o torcedor da Água Santa tá ali, ó, querendo resenha. Querendo resenha. Vamos ver se o jogador do Bragantino já se recuperou, né? Porque o pessoal tá ali, ó, só conversando com um, com o outro. Torcedor do Água Santa tá conferindo de perto se o jogador do Bragantino tá fazendo cera, mas pelo jeito deu uma estourada aí, tá vazando sangue, porque estão colocando aquela touca de natação no rapaz, né? A famosa touca de natação, né? Essa daí é uma característica do futebol, né? O jogador não pode jogar bola sangrando, então eles colocam essa touca aí, mas é sinal que ele vai continuar na partida, né? É sinal que ele não vai ser substituído. E aproveitar que o jogo tá parado, passar algumas informações, algumas curiosidades sobre o Água Santa. Eles foram fundados em 1981, mas como equipe amadora, só se profissionalizaram lá em 2013, e desde 2013 vem jogando aí algumas edições da Série A2, da Série A3 e a Série A1, né? Inclusive lá em 2016 ganhou do meu Palmeiras de 4-1, Ted. Tá certo. O Júnior falou que caiu o sinal. Foi na internet que caiu o sinal? Será? Sei não. Eu acho que não, hein, Júnior? Eu acho que seu rádio tá, não tá legal aí, sua internet, viu? Aqui não caiu. Não, tá normal, ô Caio. Dá uma olhada aí, ô Matheus. Tá caiu? Não, tá normal, viu, Júnior? Errou! Errou você, segundo o Matheus Cleiton. Acho que foi a internet sua, que não tá legal hoje, não, viu? Lá vem o Maicon. Maicon vai colocar a bola pro campo de jogo. Provavelmente depois vai ter um acréscimo maior em cima disso, porque já faz uns 3 minutos que esse jogo tá parado. Lançamento pro campo de ataque, pegou muito mal na bola. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Tempo e placar. Marcados, primeiro tempo 35-35. Placar tá assim, Água Santa 0, Red Bull Bragantino também 0. É daqui a pouco, às 18 horas, aqui no estádio Nabia Bichedi. Pela Série A3 tem Red Bull Bragantino 2 e União Suzano. Embramil, com as melhores ações do Brasil. Embramil, respeito pela vida do seu pet. Tá certo, tô testando aqui pra ver se realmente parou ou não. Depois você dá uma testada, hein, tem que ficar esperto com esse povo aí, vai que caiu mesmo, né? Nós não acreditamos neles, mas tá saindo o som aí pra você, então se tá, eu acho que foi o seu celular mesmo, viu? Ou tá na... aqui não caiu, eu ouvi eu mesmo falando que não caiu, viu? Ô Júnior Perazzolo, forte abraço pra você e pra galera da Bike Center Brasilis. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Água Santa abriu com o Reinaldo, ele tá lustradinho ali com a sua canequinha, ele espera, volta ali e faz a movimentação, ajeita, tenta ali mais uma vez, recomeça com o goleirão Mesquita, volta, ele abre na ponta, ajeita com o jogador que é um Didi. dia. O Didi abre ali na ponta, ele vai girando, toca, volta ali mais uma vez, toca pelo meio, ajeitou com o Cad, levantou a cabeça pro cruzamento pro Lelé, cortou uma zaga, a bola volta ainda com o Reinaldo na ponta, ele prefere deixar sair a lateral pra equipe do Água Santa, lateral já batido, voltou na tabela, ajeitou pra Lelé, batida de primeira pro gol, passou por todo mundo, mas vem na linha de fundo, com o Gabriel Inocêncio. Agora a bola voltou, saiu, voltou, saiu, aí fica difícil, a bola só ali na movimentação, Bragantino tá tentando, Água Santa tá tentando, mas se tivesse que escolher o melhor nesse primeiro tempo, quem seria pra você, Valdo? Rapaz, se for pra escolher o melhor jogador do time, eu vou escolher o juiz, porque ninguém tá fazendo por merecer pra balançar as redes aí nesse primeiro tempo, né? Complicado assistir. Melhor em campo é o juiz, não tem jeito. Tá certo. O Anderson tá aí curtindo também. Um forte abraço pro Fernando Oliveira. Ô, Fernando, tá curtindo. Lá vem lançamento, Água Santa. Messenga mandou, bateu no peito, mandou. Pro gol do Água Santa! Bruno Mezenga! Camisa número 9! Lançamento veio, fez ali a movimentação, Igor Henrique lançou entre os zagueiros, o Bruno Mezenga, centroavante dos pão. Ele matou no peito, saiu na cara do gol, passou Hurtado, bateu de esquerda no canto do goleiro Maicon. É bola na quente, bola na quente! É gol do Água Santa, gol do Água Santa! Camisa número 9, Mezenga, Bruno Mezenga. Artilheiro tem dessas, Agora, o placar está assim. Red Bull Bragantino 0, Água Santa tem 1:39:10. Tá tendo uma revisão ali pra ver se bateu no braço. Pra mim não houve, mas estão checando. Tá 1-0, detalhe do gol, Ovaldo. Foi oportunista ali o Bruno Mezenga, mas falhou, né? Falhou o Hurtado, né? Ele conseguiu ganhar do Hurtado. Chute cruzado, chute bem difícil de defender. Realmente tá sendo revisado, mas a jogada foi boa. Porém, teve falha, na minha opinião, teve falha do Andrés Hurtado ali no gol. E é isso, né? 1-0 vai e provavelmente vamos ao segundo tempo ali, começar o segundo tempo perdendo. Mas é isso, tem o segundo tempo ainda para o Red Bull Bragantino tentar o empate, quem sabe virar esse jogo. Tá certo. Agora foi confirmado o gol da Água Santa. Gol da Água Santa, 1-0. 40 minutos do primeiro tempo, Bragantino perdendo o jogo aqui em Diadema. Toca a bola, sai pro jogo a equipe do Bragantino, quem sabe dá corda agora. Lançamento Cunha fez o lançamento, Lucas Cunha, a bola passou por todo mundo, não passou pelo jogador do Água Santa. Lançamento é bom, Bragantino tenta sair pro jogo, tenta ali na esquerda. O Bragantino sem lateral esquerdo ali de ofício, meu Deus do céu, é uma negação, não tem jogada. E vou falar pra você, porque o Hurtado já não sobe, quem sobe é o Adelan. O Hurtado não desce, não tem jogada, os laterais não jogam, o Bragantino tá mal no jogo. Bragantino, olha, meu Deus, se continuar assim, o tal do Caixinha vai ter que, né, sair da caixa e tentar alguma coisa nova pro segundo tempo, né, o Valdo? É isso, né? Vamos ver o que, que ele tira da caixinha, porque tá complicado mesmo. Red Bull Bragantino não tem criatividade e, como você falou, né, as jogadas principais do Red Bull Bragantino são ali pelas laterais e hoje tá sem os dois laterais titulares, né? Tá sem o Aderlan, tá há muito tempo sem o Aderlan e também tá sem o Capixaba, né, que tá machucado, não, tá suspenso. Tá certo, toca a bola, sai pro jogo a equipe do Bragantino. A bola voltada com o Alejandro. Alejandro faz o pivô, é puxado, houve a falta. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, lá vem Bragantino, lançamento pro gol, a bola foi pra fora. Aqui, primeiro tempo, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 41-50. É o Votuporanguense, abriu o placar pela Série A3, agora Votuporanguense 1, Marília 0. J6 Quadrias, pensou em portas e janelas de alumínio? Pensou J6 Quadrias. Tá certo, J6 Quadrias. Um forte abraço pra galera do Potsburger. Hoje é um forte abraço pra você. Um forte abraço pra Jéssica. A galera que tá aí firme e forte trabalhando. Hoje tem rodízio do Pots, casal, paga só 99. Lá vem a equipe do Água Santa. Tomou, levou na linha de fundo. Patrick Brey fez o cruzamento. Cortou uma zaga. Voltou com o Gabriel. Voltou ali com o Igor Henrique. Ajeitou, voltou, fez a finta. Tirou a zaga, Bragantino é capaz, se adoidado, voltou com o Reinaldo, lá vem Água Santa, tomou a bola na direita, inacreditável, ele toca a bola, faz a movimentação, cruzamento, Mezenga mandou pro gol, na trave! Na trave! Ela deu um beijinho, ó. Só deu um beijinho na trave, Valdo! E mais uma dele, né? Mais uma do Bruno Mezenga. Tá inspirado, marcou o primeiro gol. É, tem a tendência de tentar fazer mais, né? O cara fica inspirado depois de fazer um gol. E realmente, olha, seria um golaço ali de cabeça, por cobertura ali em cima do Michael Clayton. Mas a bola bateu na trave e voltou, né? Red Bull Bragantino segue perdendo e... eu acho que vai continuar perdendo esse primeiro tempo, pelo menos. É, o tal do Caixinha vai ter que fazer alguma coisa. O Bragantino mal. Eu já acompanhei os jogos do Bragantino esse ano, mas esse jogo aqui, o bicho tá pegando. O árbitro tá parando ali mais uma vez, tem 44 minutos chegando, o árbitro parando ali, a sinalização. É, o que, que eles estão falando? Alguma coisa ali do teu árbitro pontou pro alto? O que? Um avião tá caindo? O que, que é a situação? Olha lá, ele tá, não, ele tá apontando lá, sinalizou alguma coisa, né? E aí o pessoal tá olhando, agora vai mandar voltar a jogada, vai repor o jogo, o jogador do Bragantino. Ah, tem um drone, olha lá, tô falando, ele olhou pro alto e tá, tal. É, não vou falar nada, mas é complicado, né? Melhor não falar nada, é, não sabia, porque o senhor nunca foi lá. Olha o drone aí, ó. Olha o drone, ó. Olha lá, que chique. Eita, nós, viu? Os caras também pra parar o jogo. Esse jogo, ó, se bombear, vai terminar no horário que eles não querem, viu? Do jeito que tá aí, o negócio vai se estender. Eu acho que pelo menos uns 6 minutos de acréscimo ele vai ter que dar aí, no mínimo, viu, Valdo? É isso, né? No mínimo 6 minutos de acréscimos. A gente teve a parada técnica, né? A gente teve a parada pra água. A gente teve o atendimento do Matheus Fernandes. E agora um drone, né? Simplesmente um drone no meio do jogo. E o juiz ali tá com a mão no relógio. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimo. Daqui a pouco ele vai anunciar. Tá certo. Já chegamos aos 45 minutos. 45 minutos. 7 minutos, é isso? Quase acertou, né? 7 minutos de acréscimo. Mas que no mínimo, porque esse jogo ficou mais parado que bola rolando. É lançamento aí pra equipe do Red Bull Bragantino tomar. Ajeita, toma ali, o Jadson volta com o Tado. O Tado espera, volta com o Lucas Cunha. Ele faz o lançamento pro jogador, que é um Sorriso. Sorriso coloca no chão, colocou a bola no chão e vem ali com a criatividade pra Gustavinho. Ajeitou a bola, fez a finta, demorou pra tocar. A bola volta com o Natan. Natan espera, tenta ali o lançamento. Lançamento bom pra Hurtado. Hurtado tá na ponta, vai pra cima, Hurtado, pra ver o que dá. Ele espera, gesticulou, ninguém foi na bola. Toca de novo com o jogador, que é o Patrick. Luan Patrick espera, chega ali, volta com Cunha. Cunha volta com Luan Patrick aos 46. Ele espera, tentou chegar mais uma vez. A bola saiu. É o Mais Bragança. é a Bragança FM no Paulistão 2023. Bragança Veículos, a loja especialista em aprovação de crédito com score baixo. Tá certo, você que tá curtindo a nossa programação, tem aí a movimentação, pessoal que tá aí com a gente, torcendo muito pra equipe do Red Bull Bragantino, e as coisas, hein, meu Deus do céu, não tão legais pra esse primeiro tempo. Toca a bola, 1 minuto e 40, já passado o tempo regulamentar, ajeitou, perdeu uma bola, toma, a equipe do Red Bull Bragantino, voltou com o Jadson, Jadson abre na ponta, vem tocando ali com o Gustavinho, ele tanto lançamento pro Solis, a bola sai, é lateral pra equipe do Red Bull Bragantino, lateral pro Natan bater, ele levanta a cabeça, faz ali, sacode o esqueleto, coloca a bola pro campo de ataque, a bola volta com camisa número 27, Sorriso fez a finta, a bola saiu mais uma vez, lateral pra equipe do Red Bull Bragantino, faz lançamento, recebe, tenta de novo, chegou o zagueirão da equipe do Água Santa, não quis nem saber, tocou pra fora, espera, faz a movimentação, toca de novo, ele faz a finta, tenta a tabela, ajeitou, lá vem ele aí, lá vem o Hurtado, lançamento, cortou uma zaga, a bola voltou, jogador tentou pegar, não conseguiu, é lateral para a equipe do Red Bull Bragantino, Hurtado vai bater, ele ajeita, tenta ali mais uma vez, não conseguiu, a bola foi muito forte, a bola saiu, é o Max Bragança, é a Rádio Bragança, Bragança FM do Paulistão 2023. Bragança FM 79,7, um novo som da região. Tá certo, forte abraço pra Valdomira, que não é parente do Valdomiro Santiago, ela tá ouvindo pelo Facebook também, forte abraço pra você que tá curtindo, ajeita, faz a movimentação, tenta ali, houve a falta em cima do jogador do Bragantino, o Arthur tá ajeitando ali, quem sabe na bola parada, né, Valdo? Quem sabe na bola parada, a gente viu no detalhe ali o Alejandro, né, mas nesse momento, nesses últimos minutos aí, nos acréscimos, o Bragantino parece que resolveu ter a bola mais no campo de ataque, né? A gente viu que o primeiro tempo todo, praticamente, ele ficou lá atrás com a bola no campo de defesa, sendo pressionado, mas agora não, agora tenta atacar, tenta sair pro jogo. Tá certo, é bola parada. Lá vem Arthur, quem sabe agora, na bola parada. Eu acho que o goleirão, do jeito que ele tá caindo ali, que ele tá... organizando ali, ele vai tomar, lá vem Arthur, mandou pro gol, ouviu o desvio, a bola cortou, o árbitro só marcou um tiro de meta, é o Mais Bragança, a Bragança FM no Paulistão 2023. J6 Quadrias, pensou em portas e janelas de alumínio, pensou J6 Quadrias. Ted Fagundes. Ah, eu tô feliz da vida, obrigado pelo carinho, você que tá ligado na nossa programação, muito obrigado pela audiência. Toca a bola, faz a movimentação, a equipe do Água Santa, lançamento é bom, chegou Lele, cruzamento e pintou o gol, chegou Cunha, tirou. Os jogadores do Bragantino acreditaram. Aí o camisa número 7 ali, o Patrick Bray, lutou até o final, quase complicou a vida do Red Bull Bragantino, hein, Valdo? Quase complicando a vida do Red Bull Bragantino. E a gente pode ver que a bola não saiu realmente, acreditou até o final o camisa número 7, o Bray. E vou te dar mais uma informação, dá tempo? Dá, manda ver. Sabe quantos chutes o Bragantino acertou no gol nesse primeiro tempo? Ah, meu Deus do céu, não me decepcione. Chuta um número aí. Uns dois. Nenhum. Meu Deus do céu. Lá vem Água Santa tentando ajeitar, saindo pro contra-ataque. A bola foi muito forte. Faltando um minuto e meio. Já tem Matheus Clayton com intervalo. Já tem o Valdo comentando que foi esse primeiro tempo. Assustador. Lá vem Patrick. Patrick volta com Hurtado levanta a cabeça, toca mais uma vez, espera, faz a sinalização, toca a bola, tenta tocar ali pelo meio, levanta a cabeça, sai pro jogo, voltou com Hurtado levantou, ajeitou, voltou pro meio, ele acaba perdendo a bola, Ele voltou ali e não viu ninguém. Aí vem pro meio. Agora com o Jadson. Jadson pro Matheus Fernandes. Lançamento pro jogador que é o Arthur. Cortou a zaga. A bola voltou. Começa, toca a bola. Recomeça, toca a bola. Vem com o Arthur. Arthur fez a finta. Ajeitou com o Soguinho. Pra Gustavinho. Abriu na ponta. Voltou pra Arthur tentando. Pedindo no meio. Cruzamento. Saiu o goleirão. Sai o Mesquita. Faz a defesa, faltando 30 segundos pro intervalo. Tá 1-0, Água Santa pra cima do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino mal no jogo, meu Deus do céu. Faz o lançamento, a bola volta ali com o goleirão Maicon fazendo a defesa. O cara que tá filmando ali pra TV tá com problema, viu? Agora lançamento, trilou o apito. Termina a primeira etapa, intervalo. Bruno Mezenga fez o gol aos 38 da primeira etapa. Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0. Nós vamos pro intervalo. Na volta, Matheus Cleiton comando intervalo do Mais Bragança e também da Bragança FM. Jornada esportiva com a equipe Gol de Placa. Você está ouvindo Bragança FM 79,7. Estúdios, Rua Coronel Osório 84, em Bragança Paulista. A Cat Mil traz para você uma linha de produtos premium, com ingredientes selecionados, ricos em nutrientes essenciais, além dos melhores aditivos e suplementos capazes de atender todas as exigências nutricionais do seu gato em suas diferentes atividades, esportes e fases. Sua alta digestibilidade e valor biológico, combinados com um adequado valor proteico, garantem uma alimentação completa, balanceada e de qualidade. Cat Mil, porque quem ama, cuida. O Bruninho Multimarcas tem a melhor opção para você sair com carro novo, com entrada e parcelas que cabem no seu bolso. Bruninho Multimarcas, com 3 lojas em Bragança Paulista. Loja 1, Avenida Doutor Freitas 744. Loja 2, Avenida Lindóia, número 4, em frente ao Posto Sabela. E loja 3, Avenida Lindóia 235. Bruninho Multimarcas, transformando a velocidade dos seus sonhos em realidade. A Dog Mil traz para você uma linha de produtos premium, com ingredientes selecionados, ricos em nutrientes essenciais, além dos melhores aditivos e suplementos capazes de atender todas as exigências nutricionais do seu cão em suas diferentes atividades, portes e fases. Sua alta digestibilidade e valor biológico, combinados com um adequado valor proteico, garantem uma alimentação completa, balanceada e de qualidade. Dog Mil, porque quem ama, cuida. A Autoescola do Tico conta com os melhores profissionais e te ajudam a tirar a sua habilitação, contando com 2 unidades em Bragança Paulista. Unidade 1, Praça José Bonifácio, número 1. Unidade 2, Rua Coronel João Leme, número 32. Autoescola do Tico, há mais de 50 anos, realizando sonhos. Está construindo ou reformando? Então procure a JC Portas e Janelas em Alumínio. E tem o melhor preço da região, porque é loja de fábrica. Na JC você encontra tudo em portas de alumínio, portas balcão, janelas de alumínio, produtos sob medidas. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. JC Portas e Janelas em Alumínio. Economia de verdade em Bragança. Mande mensagem de texto pelo WhatsApp 11-2277-6398. JC Portas e Janelas em Alumínio. O melhor preço da região. Bragança Veículos. Financiamento sem entrada em até 60 vezes. Aprovação de crédito mesmo com score baixo. Localizado na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1267, no centro de Bragança Paulista. Para mais informações, entre em contato 11 2473 0601. Venha para Bragança Veículos. Essa é a Rádio Bragança FM, funcionando em caráter experimental. Estúdios, Rua Coronel Osório, 84, em Bragança Paulista. Carnaval Família de Bragança Paulista. O melhor carnaval da região. Prepare-se, foliões. De 18 a 21 de fevereiro, a folia chega com desfiles das escolas de samba, Carna Praça e shows com Atitude 67 e Grupo Voo pro Sereno. Confira a programação completa no site da Prefeitura. Participe! Prefeitura de Bragança Paulista. Jornada Esportiva com a equipe Gol de Placa. Bom, são 15 horas e 56 minutos para você que acompanha aqui a transmissão do Mais Bragança e da Bragança FM nesta tarde de quarta-feira. Você que sintoniza ao vivo neste momento, estamos de volta no intervalo de jogo. Por enquanto, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, são 15 horas e 56 minutos. É o Paulistão, a nona rodada, segunda partida. E nós estamos tendo também outros jogos que acontecem nesta tarde pela Série A2. Neste exato momento, Juventus vai perdendo para o Oeste, placar de 1 a 0. Também nós estamos tendo Monte Azul 0, Comercial 0. O São Caetano joga depois, mais tarde, né, às 7h30 contra o Noroeste. Novo Horizontino encara o Rio Claro, também às 8 horas nesta quarta-feira. Nós teremos ainda 15 de Piracicaba e Lemense, esse jogo que acontece também às 8 da noite. Portuguesa Santista e Primavera, que também jogam nesta quarta. O Velo Clube, né, pega o Taubaté também às 8 da noite. E pela rodada que já teve início ontem, a Ponte venceu o Linense, placar de 2 a 0. Pela Série A3, nós estamos acompanhando também os detalhes. O Votuporanguense vai vencer o Marília, placar de 1 a 0. Desportivo Brasil 0, São José também 0. O Esporte Clube São Bernardo vai vencendo o Osasco Aldax 1 a 0. E o Rio Preto vai empatando com o Matonense pelo placar de 1 a 1. E hoje em Bragança Paulista, a bola rola daqui a pouco às 18 horas para a equipe do Red Bull Bragantino 2, né, que enfrenta União Suzano aqui no estádio Nabi Abichedi. Quero aproveitar também e mandar uma boa tarde, né, para quem nos acompanha aqui na transmissão da Bragança FM e também do Mais Bragança, quem está ao vivo com a gente através das redes sociais. Quero aqui mandar um boa tarde para o João de Godói, o Diogo Ferreira, né, e também o Ronan Ribeiro, além do Rodrigo Menezes, que nos acompanham nesta tarde de futebol. A Lucinha Oliveira, que está lá mandando mais um recado aqui para a gente. Um beijo grande para a Lucinha Oliveira, está lá na Secretaria de Cultura e Turismo, não é? Aqui na cidade de Bragança Paulista. E amanhã nós estaremos lá acompanhando também na Passarela do Samba o evento, né? Na verdade, é um evento, mas é um ensaio aí das escolas de samba na parte da noite e que já vão movimentar também o Poço de Mão, tá bom? Valdo Araújo, tivemos aí esta primeira etapa, placar de 1 a 0. Qual que é a sua avaliação, sua análise desses primeiros 45 minutos? Você trouxe um dado importante, o Bragantino deu um chute pro gol. Se dois passaram perto, foi muito, né, Valdo? Exato, oficialmente aqui a gente tem 7 chutes no gol da equipe do Red Bull Bragantino e a gente tem sempre a informação dos chutes no alvo, né? E no alvo realmente foram 0 chutes a gol, né? Bragantino, se perder, se confirmar a derrota, quebra aí uma sequência de 3 jogos sem perder, né? 2 vitórias e 1 empate. E vitória contra o São Paulo, inclusive, né? Time grande, jogo difícil, o Bragantino conseguiu sair vencedor, mas hoje tá difícil mesmo, falta uma certa criatividade, como disse o Ted, como a gente vem destacando, os laterais realmente fizeram falta no jogo de hoje, por isso o Bragantino vai perdendo esse jogo, e sobretudo também por perder tantos gols, né? Por não chutar a gol, né? Realmente. Valdo, falando aqui sobre essa rodada, o Bragantino, se a gente pensar, hoje é um resultado que a derrota não seria nada bom. Apesar do Bragantino estar lá em cima, porque depois pega o Palmeiras, o Ituano em casa e joga a última rodada fora de casa contra a equipe do São Bento. Então são três jogos que, tecnicamente, o mais difícil deve ser na próxima quarta-feira, né, contra o Palmeiras. Mas o Água Santa hoje, que está bem no campeonato, a gente sabe que é difícil, mas o Água Santa também, com todo respeito, o Bragantino, se conseguir empenhar o que jogou contra São Paulo e Corinthians, por exemplo, tem chances ali de igualar, né? Apesar que o Bragantino tem um caminhão de desfalques, né? Exato, né? O problema é que o Bragantino, ele oscila muito, né? Ele faz grandes partidas, como você destacou, como fez contra o Corinthians na primeira rodada, dominou o Corinthians, jogou muita bola, conseguiu ter um poder de reação muito grande contra o São Paulo, e em jogos assim, que a gente diria que não é contra os times grandes, né? São contra times menores, ele tem dificuldades, né? Como teve dificuldades contra o Mirassol e agora está tendo dificuldades contra o Água Santa, né? Realmente era um jogo que não é um jogo bom para perder, né? Porque é um jogo que você pelo menos ali empatar seria importante. O Bragantino se manteria na primeira colocação do Grupo A. Ele agora não é o líder do Grupo A com essa derrota. Ele empata em pontos com o Botafogo, mas fica atrás na classificação. E o Água Santa, com essa vitória, vai se classificando, tá? Vai se classificando no Grupo B com 14 pontos, juntamente com São Paulo no Grupo B, se a fase de grupos acabasse hoje, estaria classificado o Água Santa. E o que você acredita, Valdo, que nós tenhamos de mudanças na equipe, se o Pedro Caixinha deve fazer alguma mudança justamente para que o Bragantino volte com chances já de empatar esse jogo nos primeiros minutos da segunda etapa e, consequentemente, tentar a virada? O problema é o caminhão de desfalques, como você bem destacou. O Bragantino, né, eu diria que ele não tem aí peças para conseguir mudar, não tem alguém no banco que vá conseguir mudar, porque quem é bom de verdade, que é o Arthur, são os jogadores que já estão na equipe titular. Pode ser que entre alguém ali e coloque fogo no jogo e consiga empatar ou, consequentemente, virar. Tem o Thiago Borbas, que entrou bem contra o São Paulo e marcou seu primeiro gol. Então, eu acho que poderia, né? Não sei dizer, mas talvez seria o Thiago Borbas alguém que poderia dar uma mudança nesse jogo aí, entrando no lugar do Alejandro. Tá certo. Então a gente vai dar continuidade aqui, mas vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente já tem o Ted Fagundes, o Valdo Araújo, para a segunda etapa de, por enquanto, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0. É a nona rodada do Campeonato Paulista, que você confere aqui na Bragança FM e também no Mais Bragança. Jornada Esportiva com a equipe Gol de Placa. Você está ouvindo Bragança FM 79,7. Estúdios, Rua Coronel Osório 84, em Bragança Paulista. A Catmill traz para você uma linha de produtos premium, com ingredientes selecionados, ricos em nutrientes essenciais, além dos melhores aditivos e suplementos capazes de atender todas as exigências nutricionais do seu gato em suas diferentes atividades, fortes e fases. Sua alta digestibilidade e valor biológico, combinados com um adequado valor proteico, garantem uma alimentação completa, balanceada e de qualidade. Catmill, porque quem ama, cuida. O Bruninho Multimarcas tem a melhor opção para você sair com carro novo, com entrada e parcelas que cabem no seu bolso. Bruninho Multimarcas, com três lojas em Bragança Paulista. Loja 1, Avenida Doutor Freitas 744. Loja 2, Avenida Lindóia, número 4, em frente ao posto Sabela. E loja 3, Avenida Lindóia 235. Bruninho Multimarcas, transformando a velocidade dos seus sonhos em realidade. A Dogmil traz para você uma linha de produtos premium, com ingredientes selecionados, ricos em nutrientes essenciais, além dos melhores aditivos e suplementos capazes de atender todas as exigências nutricionais do seu cão em suas diferentes atividades, portes e fases. Sua alta digestibilidade e valor biológico, combinados com um adequado valor proteico, garantem uma alimentação completa, balanceada e de qualidade. Dogmil, porque quem ama, cuida. A Autoescola do Tico conta com os melhores profissionais e te ajudam a tirar a sua habilitação, contando com duas unidades em Bragança Paulista. Unidade 1, Praça José Bonifácio, número 1. Unidade 2, Rua Coronel João Leme, número 32. Autoescola do Tico, há mais de 50 anos, realizando sonhos. Está construindo ou reformando? Então procure a JC Portas e Janelas em Alumínio. E tem o melhor preço da região, porque é loja de fábrica. Na JC você encontra tudo em portas de alumínio, portas balcão, janelas de alumínio, produtos sob medidas. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. JC Portas e Janelas em Alumínio. Economia de verdade em Bragança. Mande mensagem de texto pelo WhatsApp 11-2277-6398. JC Portas e Janelas em Alumínio. O melhor preço da região. Bragança Veículos, financiamento sem entrada em até 60 vezes. Aprovação de crédito mesmo com score baixo. Localizado na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1267, no centro de Bragança Paulista. Para mais informações, entre em contato 11-2473-0601. Venha para Bragança Veículos. Essa é a Rádio Bragança FM, funcionando em caráter experimental. Estúdios, Rua Coronel Osório, 84, em Bragança Paulista. Jornada esportiva com a equipe Gol de Placa. Ted Fagundes. Opa, tô de volta na Bragança FM, no mais Bragança Trilão a Peter. A bola tá rolando pro segundo tempo. É o futebol pra você. Teve mudança, saiu, né? Na verdade, entrou o Guilherme 31, entraram Guilherme e Borba, é isso? Já vamos confirmar as saídas, na hora que você tiver um quem aí. É, Borba entrando, ó, esperança de gol, lá vem Gado Bom Bragantino, pra Hurtado, chegou pra tentar fazer o cruzamento, tirou a zaga, bola volta de novo com a equipe do Red Bull Bragantino. Chove muito neste momento, chove muito em Diadema. Toca a bola, faz a movimentação, tentou o lançamento, a bola foi muito forte para o Sorriso, a bola saiu em tiro de meta. Tem a informação desse segundo tempo aí, Valdo? Temos a informação, realmente saiu o Gustavinho e entrou o Borbas. E a outra substituição a gente vai confirmar daqui a pouco, tá? Eu acho que é o Luan Patrick, porque eu vi ele com uma cara ali no banco de reservas, passando ali, e me parece que era ele. É, porque quem entrou foi o Guilherme, né? E o Guilherme é lateral esquerdo, camisa número 31, pode ter saído, ou foi ele, ou foi o Natan. Tá certo, o Matheus tá falando assim, ó, então quer dizer que... Como é que é? Então eu acho que é isso mesmo. É porque eu vi passando ali com uma cara de quem não gostou nada da saída. Vai tocando a bola, a equipe do Red Bull Bragantino recuou. Ó o Maicon. Meu Deus do céu, tá parecendo o Cleiton. Quase fez uma bobagem. Espera, faz a movimentação. Tocou na bola, tentou a finta, corta a zaga. Voltou pro contra-ataque. Aí eu quero ver. Toca a bola, faz a movimentação. A equipe da Água Santa tabelou com Luan Dias. Luan Dias levanta a bola ali. A bola foi muito forte. Volta ali com o zagueirão da equipe do Red Bull Bragantino. Teddy. Ele tira a bola dali. Vai na informação. Só para confirmar a informação agora, sim. É, saiu o número 30. Saiu o Luan Patrick e entrou o 31 Guilherme Lopes. E também saiu o Gustavinho com o número 22 e entrou o número 18, Thiago Borbas. Essas foram as substituições aí durante o intervalo. Tá certo. Então teve as mudanças aí do intervalo, as mudanças acontecendo, as informações que chegam. Torcedor do Red Bull Bragantino pode esperar pelo menos uma mudança de mentalidade da equipe para essa segunda etapa, até porque entrou um lateral esquerdo, né, no time para tentar sair para o jogo na esquerda e também mudou ali, tendo um centroavante mais finalizador, o jogador que vem aí crescendo nos campeonatos aí, agora jogando no Brasil, o Borba. Toca a bola, vem ali a movimentação da equipe do Red Bull Bragantino, sai pela ponta. Ele faz a finta, tentou sair ali, o Natan acabou perdendo o Lucas. O Cunha tá perdido. Fez o lançamento, o árbitro mandou voltar. Tá bravo, hein? Tá bravo, o árbitro marcou lateral pro Red Bull Bragantino. O tal do Landia saiu daqui correndo e foi lá xingar. Foi lá do outro lado xingar o professor. Toca a bola, faz a movimentação, espera. Tenta chegar mais uma vez o Luan. Luan ficou na marcação, fez a finta. Acabou cortando a zaga da equipe do Água Santa. O árbitro não deu lateral pro Red Bull Bragantino. E sim, deu lateral pra equipe do Água Santa. É o mais Bragança, é a Bragança FM no Paulistão 2023. J6 Quadrias. Pensou em portas e janelas de alumínio? Pensou J6 Quadrias. Tá certo. Será que o Gugu tá lá? Ô, Gugu, calma aí, ô, Gugu. Será que o... Ô, Gugu, você tá com o rádio ligado? Ô, Gugu, tá com o rádio ligado? Forte abraço, claro, pro Gugu. Um abraço pro Ney também. Vai visitar logo, logo, né? Tá na hora já, viu, Ney? Já deu um prazo da visita. É lateral pra equipe do Água Santa. O Água Santa se movimenta, tenta ir pro campo de ataque. Espera, faz a movimentação. Ele tenta chegar, volta em meia, chega ali com o jogador da equipe do Bragantino, que é o Sorriso. Sorriso despacha, tenta ali no campo de ataque, tentando a movimentação ali com o jogador que era Neil Borba, não conseguiu, cortar uma zaga, a bola escapuliu um pouquinho da movimentação do jogador da equipe Dom Bragantino, volta com camisa número 31, que é o Guilherme. Guilherme levanta a cabeça, espera, faz a movimentação, toca a bola, o Bragantino volta com o Natan. Natan, 5 minutos. Ele espera, levanta ali a movimentação, toca de novo. Ele espera com Cunha. O Cunha, o Lucas Cunha tá doidão. Ele tenta ali a movimentação, mas acabou voltando com Guilherme. Guilherme vai tentar a jogada pelo meio. Chega ali, aperta, volta ali, consegue tocar. Toca a bola, equipe do Red Bull Bragantino. Atenção, torcedor, atenção, torcedor. Vai informar o Jornal Mais Bragança, a Bragança FM. O tempo de um jogo, placar do futebol. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista marcado, 5:50, o placar tá assim. Água Santa tem 1, Red Bull Bragantino não tem nada. Ainda hoje pela Série A1 tem Guarani e São Bernardo em Campinas e também em São Paulo tem Portuguesa e Ferroviária às 8:30 da noite. Imbramil, com as melhores ações do Brasil. Imbramil, respeito pela vida do seu pet. Tá certo, um forte abraço pro Gugu que falou que tá ouvindo, tá aqui, ó, o Gugu e o Henrique. Eita! Estão curtindo a nossa jornada esportiva lá na Embramil. Vou ver depois, vou dar um convite para eles ir pro cinema juntos. Não, cada um não, juntos não. Também não, deixa eles irem. Vamos arrumar o pessoal do Cineac que fechou parceria agora com a Bragança FM. Vai dar ingresso do cinema para você. Já foram assistir o Titanic em 3D? Toca a bola, foi você, Matheus. Espera, faz a movimentação, sai pro meio, tocou ali, olha o Red Bull Bragantino pra Guilherme, voltou pra Sorriso, cortou, demorou, bate de primeira, trouxe pro meio, ajeitou, batida pro gol, defendeu o goleiro, deu rebote, voltou, cortado pra Arthur, ajeitou, batida rasteira, faz Borba, mandou pro gol, pra fora! É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, Ovaldo. Não é exagero a gente falar que o Red Bull Bragantino jogou, nesses 7 primeiros minutos, tudo que jogou no primeiro tempo. Porque, pela primeira vez no jogo, ele acerta uma finalização no gol, né? E o Borbas aí também perdeu uma grande oportunidade de empatar o jogo no rebote. É, se é o Romário... Romário matava com a perna e já mandava pro outro. O Borba parecia eu no jogo de segunda-feira, na hora de matar a bola bate no calcanhar e vai pro outro lado. Aí até chegar no local onde tá a bola, já perdeu o lance. Mas foi bem a jogada da equipe do Red Bull Bragantino e vem de novo. Lá vem Arthur que tá assanhadinho nesse segundo tempo. Ele faz lançamento pro Borba. A bola passou não, Borba. Ô, Borba! É, pelo amor de Deus, a bola ficou com o Mesquita. Mesquita vai despachar. Um forte abraço pro Vanderlei, tá curtindo lá na Bike Center Brasilis. Um forte abraço pro Vanderlei. O Vanderlei, vou falar pra você, viu? Tá lá ouvindo o programa. O Vanderlei do Bike Center Brasilis está lá ao lado do Júnior Perazzoni e toda a equipe do Bike Center Brasilis curtindo a nossa programação. Espera, faz a movimentação mais uma vez, a equipe do Red Bull Bragantino. Lançamento é bom, lançamento é bom. Chegou a linha, bola voltou com o goleirão do Água Santa. O tal do Mesquita segura a bronca e ele vai sair para um jogo. São 9 minutos, Ovaldo. O que tá achando desse segundo tempo? É, o Bragantino teve uma mudança tática ali no defensivo, né? Agora sim, lá vai você. Lá vem Água Santa, contra-ataque, voltou, Luan Dias mandou pro gol, pra fora! Pra fora do gol, só foi elogiar, quase a casa caiu, segue aí, Valdo. Só completando, Ted, o Red Bull Bragantino teve uma mudança tática, né? Eles colocaram finalmente um lateral esquerdo de ofício, né? Colocou o Guilherme, e o Natan, ele realmente foi pra posição, que é a posição dele, que é zagueiro. Sobre o ataque, como a gente disse, o Red Bull Bragantino tentou nesses primeiros 10 minutos aí finalizar, finalizou 2 vezes a gol e tá tentando correr atrás do prejuízo. Tá certo, toca a bola, sai pro jogo a equipe do Red Bull Bragantino. Volta, toma o goleirão, tentou sair, voltou pro meio campo. O jogador tentou ali, vou falar pra você, viu? Tem dia que é noite, como diz um amigo meu, hein? Meu Deus do céu, é claro. Atenção, torcedor ligado do Mais Bragança, na Bragança FM, que vai informar. Tempo e placar. É marcado o segundo tempo, 10h23, placar tá Água Santa 1, Red Bull Bragantino não tem nada. Pela Série A2, nós estamos tendo empate de Juventus 1, Oeste também 1, e Monte Azul e Comercial não saíram do 0-0. Autoescola do Tico, realizando sonhos há mais de 50 anos. Tá certo, toca a bola, espera, faz a movimentação, toca Anderson. Ele chegou ali e voltou no meio. Chegou ali tocando terror ali o zagueirão da equipe da Água Santa. E o tal do Mezenga tá bravo. Olha, é pra cá que manda, é pra cá que manda. Ele volta, faz, levanta a cabeça. Volta ali com a equipe do Red Bull Bragantino. Toca ali, fez a finta o Guilherme. O Guilherme entrou bem no jogo. Ele tocou pro Sorriso. O Sorriso vai pro meio. Manda daí pra ver. Cruzamento, vão pintar o gol do Braga. Arthur Alejandro, não! Não! Tinha tudo. Tinha tudo. O Arthur falou assim, vó, faz e me abraça. Olha o cruzamento do Sorriso. Até o Sorriso fez o certo. A bola passou, ó. Ó o Arthur, ó. Meu Deus, Alejandro. Estica essa perna pra fazer o gol, né, ô Valdo? Seria o gol mais fácil da carreira do Alejandro se ele simplesmente esticasse a perna, né? Ele esperou, ele ficou olhando a bola passar e a bola acabou passando por todo mundo. Parece que não acreditou na jogada, é uma jogada que seria ali, como eu disse, o gol mais fácil da vida do Alejandro. E o gol de empate do Bragantino acaba não saindo, continua perdendo. Tá certo agora, vou falar pra você, hein? Que lance aí, o cara... Não dá pra perder um gol desse. Isso aí, o Gugu, no final de semana, lá no Vila Aparecida, manda pra gente. Lá vem Água Santa, jogada rápida, mandou pro gol, Maicon! Defendeu a batida do Luan, batida chuva forte, o Luan chegou ali para finalizar, defendeu o Maicon, hein, Ovaldo? Defendeu o Maicon, primeira defesa do Maicon Clayton, né? Primeira defesa dele no jogo, já que no primeiro tempo a gente também, eu falei que o Red Bull Bragantino não deu nenhum chute a gol, realmente não tinha dado, mas o Água Santa deu um só. E esse um só foi o gol. Então é a primeira defesa do Maicon Clayton no jogo. Tá certo, é escanteio. Posicionado, cruzamento veio. Passou por todo mundo, a bola sai em tiro de meta. É o mais Bragança, a Bragança FM. No futebol 2023. Bruninho Multimarcas, Grupo Leônidas. Garantir qualidade, você encontra aqui. Ted Fagundes. Esse cara deve ser doido. É, às vezes, vai tocando a bola, vai saindo pro jogo. Isso aí é culpa tudo do Gugu, ele que manda essas coisas pra cá. Vai tocando a bola, não? Faz a movimentação, vem a equipe do Red Bull Bragantino. Ele espera, joga ali com o Borba abre com o jogador que é Hurtado pro jogador que é o Lucas Cunha. Ele espera, volta ali com o Natan se posiciona, sai pro jogo, volta ali a jogada com o Guilherme tabela com o Sorriso traz pro meio. Ó, o Bragantino envolvente, chegou com o Borba pra Guilherme. Cruzamento, cortou uma zaga, voltou, a bola volta com o Natan, vai tentar cruzamento de novo, corta de novo, a bola vem no rebote, tenta chegar, a bola voltou ali. Agora é notório a melhora do Red Bull Bragantino com a entrada do Guilherme, né, Valdo? É notório, parece que o Bragantino tá mais vivo no jogo, né? Parece que ele está com realmente mais vontade de jogar. E o Guilherme, né? Todas as jogadas de ataque passando ali pelo Guilherme, ele tentando tabelar com os jogadores do meio campo. E é isso, né? O Natan é um bom zagueiro, mas como lateral não deu certo tentar jogar improvisado ali, o Guilherme entrando bem e isso ficou bem claro. Tá certo. É, lá vem tocando a bola, fez ali a movimentação, voltou pro meio. Tentou chegar, voltou cortado, cruzamento sobrou, faz pro gol, não! Deu um rebote, mandou de novo, bola pro gol! Mesquita! Sensacional! O Mesquita, mas o Alejandro de novo, ó, por favor, tirem o Alejandro daí, viu, Valdo? É, o Alejandro tá deixando a desejar, mas aí eu te pergunto, vai tirar o Alejandro e vai colocar quem, meu caro Ted Fagundes? Tá sei complicado, lá, viu? Se colocar o Cone ali que tá atrás do gol, eu acho que seria melhor. Bom, olha o desinteresse dele no jogo, ó. Meu Deus do céu. Já é cedo pra falar, volta aí, Ítalo? Não, meu, faz um ano que eu falo isso, mas ninguém me ouve, viu? Eu não sou suspeito nem falar do Ítalo, meu ídolo maior da equipe do Red Bull Bragantino, viu? Vou falar pra você, viu? Eu só perde pra Rodrigo San, ídolo de Márcio Souza, que está nos estúdios esperando a transmissão esportiva terminar pra começar o seu programa. Agora, você falou que não tem ninguém, né, pra entrar no lugar do jogador Alejandro. Agora o Bragantino tá na hora de contratar alguém pra fazer uma sombrinha aí pra esse cara, né? Ah, tem que ter, né? A gente sempre fala, e uma das grandes pautas aí sobre o Red Bull Bragantino é não contratar aí jogadores que cheguem para resolver, sempre jogadores pro futuro do Red Bull Bragantino, e isso aí acontece, né? Jogos que o Bragantino vai precisar de alguém, jogos que... o substituto, na verdade, do Alejandro entrou, né? Que é o Borbas, mas o Alejandro continua em campo, e vai ter mudança na equipe do Água Santa ali, dois jogadores, daqui a pouco eu confirmo, tá, Ted? Tá certo. O pessoal que tá aqui, né, tá curtindo a nossa programação, né? A Andressa tá falando aqui, ó. Tá falando o que que tá acontecendo no Jardim das Laranjeiras. Não sei, viu, vou ser honesto. Não sei. Ai, ai, ai. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Vê com o Celso Ricardo. Agora, antes, tem muitas mudanças na equipe do Água Santa. Vamos lá, substituição por atacado, né? Vai ser difícil, mas ó. Céu, a primeira, saiu o Cad com a número 5 e entrou com a número 15, o Thiaguinho. Thiaguinho, esse deve correr bastante. Tudo que tem um corre bastante. Saiu o número 7, o Patrick Bray. E entrou o número 21, Bruno Xavier. Bruno Xavier. Tá anotando aqui, depois vou ter que te copiar aí, porque eu já esqueci. Mas é isso. Só esses dois? Saiu o número 22, que é o... Nossa, o Lelê? Não, entrou o número 22 e saiu o número 20. O louco, o Lelê já saiu? Já saiu. O louco, entrou 22, já confirmamos. Júnior Todinho, número 22 entrou. Esse foi do seu time, não, né, Matheus? Todinho foi do Corinthians, não foi? Ou do Guarani, sei lá, alguns times aí, né? Ai, que dia nisso! Meu Deus, tá certo. Vai tocando a bola, saindo pro jogo. Saindo pro jogo a equipe do Água Santa, a bola voltou. Vamos lá, então, confirmando. O Thiaguinho entrou com a 15, saiu o tal do Cate. Aí entrou o 21, Bruno Xavier. Exato. Tá? E entrou o 22, o tal do Todinho. E saiu aqui, né, o tal do Lelê, que não ficou muito tempo em campo hoje. É isso? É isso. O Lelê que entrou só para substituir o outro atacante da equipe do Água Santa, mas acabou ficando aí, nem terminando a partida, né? E um detalhe muito grave aí nessa situação é as mudanças rápidas com a Água Santa fez, não sei não. Se machucar alguém, os caras estão na roça. Vai tocando a bola, vai saindo a equipe da Água Santa. Vem pro cruzamento para finalizar, cortou o Bazanga. Cortou a zaga, espera, faz a movimentação, toca a bola volta mais uma vez com a Água Santa e o Lelê sentiu mesmo, ó, tá saindo, conversa com alguém aí, conversa com outro e vamos que vamos. Espera, faz a movimentação, uma equipe do Água Santa agora ali, pessoal cumprimenta, olha o Lelê, vai sair, vem Lelê, sai Lelê e vamos que vamos, né? Pessoal que tá curtindo aí, tentando, né, a movimentação, principalmente da equipe da Água Santa pro campo de ataque para garantir o resultado. Vem Água Santa pro campo de ataque, tentou o Bumba Meu Boi, a bola voltou de novo ali com o jogador que é o Hurtado. Hurtado se posiciona, espera, faz a movimentação. Ele tentou chegar, a bola tentou ali o Alejandro, um forte abraço pro Vanderlei de estacionamento, tá curtindo. Ô Vanderlei, forte abraço pra você. O Edson também, torcedor da Ponte Preta, toca a bola com o Natan. Natan espera, tenta ali, voltou pro meio. A bola vai pra lateral pro Guilherme, que volta pro meio ali, tentando a jogada com a parte defensiva, que é o Natan. Natan pra Lucas Cunha. Perdeu a bola, o Água Santa chegou, Cunha ali. Chegou na movimentação, conseguiu bem, fez um lançamento, a bola sobra no meio campo da equipe do Red Bull Bragantino. Toca a bola com Sorriso. Sorriso pra Borba. Ajeitou, recebeu. Camisa 18 tentou. Uma finta, não foi feliz pra matar ela, pra despachar pra rede. A bola volta em arremesso lateral. Thiago Borba tá afim do jogo. Volta com Guilherme Tabela. Faz a movimentação. Vem com Sorriso. Sorriso toca no meio. Ele tenta chegar. Voltou pra ponta. Pra ponta, pra um tarde. Já vamos girando tempo pra cara. Antes tem Red Bull Bragantino, voltou com o Arthur, tentou uma finta pra Alejandro, pra Borba, tentou fazer o pivô, a zaga cortou. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Tempo e placar. Marcados 21 do segundo tempo, placar tá assim, Red Bull Bragantino 0, Água Santa tem 1. Pela Série A3, o Desportivo Brasil vai perdendo de 1-0 para o São José. O Esporte Clube São Bernardo empata por 1-1 com o Osasco Aldax. E o Rio Preto vai empatando com o Matonense também pelo placar de 1-1. Imbramil, com as melhores ações do Brasil. Imbramil, respeito pela vida do seu pet. Tá certo, tá aí marcados 21-38, 1-0 Água Santa. O Água Santa vai pra cima, tem bola parada. Tentava jogar ali o tal do Guilherme. O árbitro marcou mão. Eu achei, confesso que dessa vez não achei nada. Mas a bola é parada pra equipe da Água Santa no campo de ataque. 22 minutos, Reinaldo tá por lá, Luan também tá por lá. Vai acelerar a bola na área do goleiro Maicon Clayton. Ele vem na bola parada. Lá vem pressão do Água Santa. Vai tentar um cruzamento pra ver o que dá. Cruzamento feito, Mezenga pro gol. Saiu bem, Maicon. Maicon fez a defesa, sai por ali, volta e meia, ajeita, tira a zaga, vai sair começando. Volta ali a movimentação e vem o Arthur. Arthur acelera. A bola volta com o goleirão. O goleirão foi lá, fez a defesa. O goleiro do Água Santa, mas tá uma resenha ali, o que será que aconteceu dessa vez? O Arthur tá reclamando, o outro ali tá reclamando, todo mundo tá reclamando, não aguenta mais ali o professor. Lançamento pro campo de ataque aos 22 minutos em Água Santa, a bola sobra com o zagueirão que é o Lucas Cunha. Ele espera, faz a movimentação, tentou um lançamento, a bola volta, é cortada e vai ter duas mudanças no Red Bull Bragantino, hein? Vai ter duas, quem sabe põe o Popó aí pelo jeito. Eu acho que é ele, é o Vitinho. É ele mesmo. É o Popó e o Vitinho. Vamos lá. Saiu o número 27, é o Sorriso. E entrou o número 28, que é o número 28, é o Vitinho mesmo. E a outra substituição, então provavelmente vai entrar o Popó, que é o número 45. E vamos ver quem saiu. Tá certo. Tomara que seja o Alejandro, por favor, que senão é dois a menos. É, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, amor. Toca a subiu bola. A plaquinha, mas eles não filmaram ali, mas. Olha lá. Vamos ver. Olá, é isso. Saiu o Alejandro, entrou o Popó. É, e saiu o Sorriso e o Alejandro, entrando o Vitinho e Popó. O Vitinho que fez uma boa temporada alguns anos atrás aí pelo Atlético Paranaense. Tenta agora voltar à sua melhor forma física na equipe do Red Bull Bragantino. É claro. Quem sabe pode ser o destaque dessa partida. Agora tem jogador caído, né, Valdo? Tem jogador caído da equipe do Água Santa, mas eu tô achando que é Miguel, tá? Porque o goleiro pegou a bola ali, atrasou, ficou uns 15 segundos com a bola, caiu, levantou, demorou pra cobrar. Olha, eu não sei, posso estar falando besteira? Posso, mas eu acho que aí é uma clara estratégia pra passar o tempo, né? 24 minutos de jogo, tem aí ainda 20 minutos e vai ter mais substituições do Água Santa. Posso confirmar? Pode. Vai sair o número 3, que é o Didi, e vai entrar o número 13, que é o Marcondes, na equipe do Água Santa. Pera aí, então vamos lá. Saiu o 3 Didi. E entrou o número 13, Marcondes. 13 Marcondes. Tá certo. Então tá aí, ó. As mudanças, o Marcondes com a 13, saindo o Didi. Ou seja, o Água Santa já fez o que tinha que fazer. Toca a bola, faz a movimentação. A equipe do Red Bull Bragantino toca ali, abre na ponta mais uma vez ali com o jogador que é o Lucas. Ele recomeça, tenta o lançamento. A bola voltou com a zaga do Água Santa e vai sair pro campo de ataque. O árbitro marca, não mandou seguir. A bola voltou cortado. Meu Deus do céu. Só foi aqueles 7 minutos também que o Bragantino tentou alguma coisa. Tentou melhorar no jogo. Volta ali, faz a movimentação. Tenta sair pro jogo ali. O jogador que é o camisa número 31, Guilherme. Guilherme faz o lançamento, acabou perdendo a bola, volta no meio. O Natan tá ali, ó, escondidinho pra tomar a bola. E perdeu. Ó, o contra-ataque do Água Santa. Foi bem ali o Guilherme. Saiu com o Maicon. O Maicon tá ali. Vamos ver o que faz. Tira a bola, coloca pro campo de ataque. A bola volta pro Água Santa. Coloca no chão, faz a movimentação. Mais uma vez o Bruno Xavier. Bruno Xavier coloca ali o árbitro. Marcou uma falta. Atenção, torcedor ligado no Mais Bragança, na Bragança FM 79.7, que vai informar. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista marcado, os 26 da segunda etapa, o placar tá assim. Água Santa 1, Red Bull Bragantino não tem nada. É, lá na Rua Javari, teve virada, hein? Juventus perde agora pro Oeste 2-1 e por enquanto Monte Azul 0, Comercial também 0. Bragança Veículos, a loja especialista em aprovação de crédito com score baixo. Ted Fagundes. Tá certo, obrigado a você pelo carinho, todo mundo curtindo a nossa programação. Espera, faz a movimentação, a equipe do Água Santa faz o cruzamento, tirou uma zaga, escanteio. Escanteio aos 27 minutos, o Luan Dias vai bater, tá ali todo arrepiado, pra tentar colocar essa bola na área. A movimentação do camisa 100. Hoje ele tá 100 ali pro jogo. Tá ali a zaga do Bragantino toda preocupada. É bola parada. Lá vem a equipe do Água Santa. Desvio, cortou a zaga. Lá vem contra-ataque. Vai tentar acelerar. Acelerar o contra-ataque. Lá vem a equipe do Red Bull Bragantino. Tem que amarelar. Tem que amarelar o jogador da equipe do Água Santa. Tá ali a movimentação, camisa número 22, o Todinho já amarelou a vida dele. Cartão amarelo pro Todinho, número 22, que acabou de entrar, né? Acabou de entrar, mas teve que realmente matar um contra-ataque, era com o Arthur, que é muito forte nos contra-ataques. E a gente vê, mais uma vez, a pressa dos jogadores do Água Santa pra com essa partida, né, Ted? Então, aí, muito, com muita pressa, né, vamos dizer assim. É, o Bragantino não merece nada, mas do jeito que trocou o Água Santa, sei não, hein? Eu acho que vai tomar, nem que seja no finalzinho, vai tomar um golzinho. Vai tocando a bola, sai aí o Guilherme. Ele tenta o lançamento, voltou com o Borba. Ajeitou, tentava ali, convertendo a bola, sobra no ar. Voltou, tirou uma zaga aí. Foi lá no pif-paf, acabou pifando. A bola voltou, é lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. Olha aí, ó, o momento que o Todinho puxou o Borba, caiu no chão, o árbitro tinha marcado a falta. Lá vem Red Bull Bragantino tocando a bola, espera, faz a movimentação, olha o Lucas, lançamento bom, cortou uma zaga, a bola volta com o Jadson ali, com um jogador que é o Natan. Natan se posiciona, volta, recomeça, a equipe do Red Bull Bragantino, ele toca mais uma vez, se posiciona ali o Lucas Cunha, lançamento, quem sabe agora com o Borba, matou no peito, o Borba também não fica em pé, hein? É bom jogador, mas olha, meu Deus do céu, cai toda hora, tomou a equipe do Bragantino, tentou a finta com o Arthur, perdeu uma bola, lá vem contra-ataque, ó o contra-ataque aí, ó o contra-ataque aí, chegou a zaga, tomou a equipe do Red Bull Bragantino, voltou pra Arthur, fez a finta, trouxe pro meio, ajeitou, voltou, manda daí pra ver o que dá, mandou pro gol, pra fora. Pra fora do gol, Vitinho na primeira dele. Tentou surpreender, né, Valdo? Tentou surpreender, sua segunda participação com a camisa do Red Bull Bragantino, pela segunda vez entrando no segundo tempo, né? Ele que estreou contra o Mirassol e que foi. Ele foi inscrito basicamente no mesmo dia que estreou, sabe? Foi inscrito na sexta-feira e no sábado já estava entrando em campo contra o Mirassol e agora faz a sua segunda participação no Paulistão. Tá certo, jogo parado ali, 29:50, atenção, atenção, atenção, o Mais Bragança, Bragança FM vai informar. Tempo e placar. É, o cronômetro está marcando 30 minutos da segunda etapa, o placar tá assim. Red Bull Bragantino 0, Água Santa tem 1. É pela Série A2 ainda hoje. Tem Noroeste em São Caetano às 7:30 da noite e Novo Horizontino, Rio Claro, às 8 horas. Mais Bragança. Tudo em notícias da região Bragantina. Você encontra aqui. Tá ali o jogador camisa número 6, o Guilherme Inocente. Aliás, o Gabriel Inocente só olhando ali, esperando, não quer pressa. Tá ali no jogo dele, agora foi expulso alguém da comissão do Red Bull Bragantino. Né? Alguém foi expulso ali, reclamou demais. Toca a bola, sai pro jogo a equipe do Red Bull Bragantino. A bola voltou ali, tentou acelerar. tomou uma jogada de corpo, jogador do Bragantino. O árbitro teve que marcar a falta. O Reinaldo chegou cafungando no cangote do jogador do Bragantino. O árbitro marcou falta, né, Valdo? É isso. E foi realmente expulso alguém da comissão técnica ali. Depois a gente vai identificar. Mas é claramente por causa da cera que faz a equipe do Água Santa, por retardar aí o jogo. E já tem aí movimentos para evitar a cera, né, em alguns campeonatos. Mas não é o caso do Paulistão, né? Então o Água Santa aproveita desse artifício aí da regra, né? Tá certo, lá vem Todinho tentando acelerar, foi empurrado. O Arthur, com todo esse tamanho, conseguiu derrubar o Todinho. Olha lá o Arthur, invisivelmente foi no corpo, não tem o que reclamar. O camisa número 10 da equipe do Red Bull Bragantino, 31 e 46, o placar tá Água Santa 1, Red Bull Bragantino não tem nada. Lá vem a movimentação, vai tentar fazer o lançamento Água Santa, ele espera, faz a movimentação, toca a bola, chegou na linha de fundo e lá vem, acelerou, tentou lançamento, cortou uma zaga da equipe do Red Bull Bragantino. Foi bem posicionado ali na movimentação, camisa número 22, o Todinho, e o Guilherme chegou na hora H ali junto com o Natan, evitando o pior em escanteio, é isso, Valdo? Evitou o pior, realmente ele passou bem pelo Todinho, mas o Natan conseguiu fazer o corte. Infelizmente é escanteio, né? Não teve como evitar o escanteio. Então vai pra cobrança ali o camisa 100 da equipe do Água Santa. Tá certo, lá vem Luan. Luan fez o lançamento, tirou a zaga. Vai, Arthur, dá uma acelerada aí, do jeito que você sabe. Arthur conseguiu colocar na frente, o árbitro mandou seguir. É lateral pra equipe do Red Bull Bragantino. Lateral já batido. Lá vem contra-ataque Guilherme. Essa é aquela que, não sei se foi o Guilherme, mas olha, é aquela que dá na canelinha, e vou falar pra você, na verdade quem tomou ali a chumbada foi eu, o Guilherme mesmo, tomou na canela, ó, apesar que deu uma estilingada aí também, viu, o Guilherme exagerou, parecia uma randinha. Lá vem a bola parada, lá vem o jogador que é o Arthur. Arthur na bola parada, eu acho que é agora aos 33, lá vem Arthur, cruzamento, fechou pro gol, a bola passou por todo mundo, vai saindo, a bola voltou cortado, tomou a bola, chegou na linha de fundo, cruzamento, corta a zaga, lateral pra equipe do Red Bull Bragantino, vai pra cima, Braga. Vai pra cima, Braga. Vai tentar tocar a bola. Volta ali. Tentou um cruzamento. Voltou pra área essa bola. Tira a zaga mais uma vez. Água Santa. A bola deu rebote. Vai tentar Natan. Cruzamento bom. Fechou pro gol. A bola passou por todo mundo. Passou. Chegou ali. Hurtado a bola só em tiro de meta. Tiro de meta pra equipe do Red Bull Bragantino. É o mais Bragança. É a Bragança FM no Paulistão 2023. Autoescola do Tico, realizando sonhos há mais de 50 anos. Tá certo, daqui a pouco vai entrar na equipe do Bragantino, me parece, olhando aqui, é o Praxedes, né? Que deve entrar na equipe, é isso? Exatamente, o Praxedes está ali conversando com o Pedro Caixinha. Quando tem contra-ataque para a equipe do Água Santa. Lá vem Água Santa, tentou no contra-ataque e falhou para finalizar. Tira aí, ô Michael. Voltou com o Hurtado, coloca no campo de ataque, a bola sai. Volta ali no meio-campo com a equipe do Bragantino, quem sabe agora. É no contra-ataque, vai lá, Arthur. Acelera, faz o jogo de corpo, espera, faz a movimentação, toca no meio. Ajeitou, voltou com Sorriso. Sorriso espera, tentou chegar. Voltou pra ponta, tentou chegar mais uma vez na movimentação, voltou ali, lançamento bom, ajeitou, vai pintar o gol, na hora H, tira a zaga! Tirou a zaga e teve um jogador do Bragantino, eu acho que foi sem querer, mas ele tomou uma bordoada ali, o Borba. Mais uma, né? Vou falar pra você. Atenção, torcedor ligado na programação do Mais Bragança e da Bragança FM, que vai informar. Música. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista marcados. 35:50, placar tá assim, segundo tempo. Água Santa tem um, Red Bull Bragantino não tem nada. É, hoje no Morumbi nós teremos o São Paulo encarando a Internacional de Limeira. Já amanhã tem Mirassol e Ituano, Santo André e Santos e o derby Corinthians em Palmeiras. J6 Quadrias. Pensou em portas e janelas de alumínio? Pensou J6 Quadrias. Tá certo. Vou falar pra você, viu? Cada situação, né? Agora o árbitro olhou, até o VAR deu uma cutucada lá, mas o árbitro falou, não vou ouvir nada, né, Valdo? É, e agora isso. Vai sair alguém aí, ó. Vai sair o número 35, que é o Matheus Fernandes. Eu, inclusive, chutaria que ele ia realmente fazer essa substituição. Vai sair o número 35, Matheus Fernandes, e entrou o Praxedes, número 25. Tá certo. Então, Praxedes, ídolo do meu amigo Jairo, lá do Porteira. Sabia não. Não esquece o Praxedes do Internacional. Lá vem tocando a bola. Eu sei. Lá vem lançamento, sai pro campo de ataque. Faz a movimentação mais uma vez. São os 37 minutos. É 37 minutos pra você que tá curtindo. Toca a bola, chega ali, faz a movimentação, lançamento pro campo de ataque. A bola volta, tira a zaga da equipe do Red Bull Bragantino. Chega ali mais uma vez o Anderson. Né? Aliás, o Reinaldo tentando fazer o lançamento acabou perdendo a bola. Ele acabou tomando. Lá vem Água Santa, acelerando no contra-ataque. Voltou ali pro campo de ataque. Voltou com o Bruno Horácio. Chegou na cara do gol. Todinho. Mandou pro gol. Pra fora. Pra fora do gol, o Bruno Xavier chegou em condições, ajeitou ali pro tal do Todinho, que finalizou a batida, a bola foi pra fora, Valdo. Grande defesa do Clayton, né, do Michael Clayton, faz uma excelente defesa, mas ali deu bobeira a defesa do Bragantino, que foi o Guilherme que furou essa bola aí, é escanteio pra equipe do Água Santa. Tá certo, é você que tá curtindo a nossa programação, voltou pro meio, tentou a batida pro gol, a bola voltou, fez a defesa e sai pro campo de jogo. Sai pro campo de jogo, vem contra-ataque. Tenta ali, faz a movimentação, Arthur. 38 minutos, Bragantino vai tentando. Que rolo essa jogada, hein? Jogador, árbitro, todo mundo errou. Volta ali no meio-campo, espera, faz a movimentação. Tenta chegar ali a equipe do Red Bull Bragantino. Tentou ali, alguém colocou essa bola pra fora? O árbitro não, mandou voltar de novo. O árbitro não tá contente com os jogadores do Red Bull Bragantino. Espera, faz a movimentação, abriu com o Guilherme. Guilherme foi pra cima, trouxe pro meio, bate pro gol pra ver que dá. Ajeitou, voltou, fez pivô, popô. Manda rasteiro que sai, cruzamento, volta pra Chetes. Ajeitou, abrindo a ponta, cortado. Mandou pro gol, não! Errou! Não, Praxedes! Não, Valdo! Não é assim, né, mano? Né, Ted? Ele tentou fazer tudo sozinho ali, não dava, tinha que tocar pra alguém. E já estão ali resolvendo quem vai ser o craque do jogo. Quem pra você vai ser o melhor jogador do jogo? Pra mim, é o árbitro, não tem jeito. Rapaz, olha. Eu acho que tem que ser o Mezenga, né? Vamos dizer assim. É, fez o gol, fez, né? Fez o gol. E ainda tem. Mas fez um golaço de cabeça também, né? Que também. A bola bateu no travessão. Eu acho que esse aí pelo menos deu emoção. Mas eu creio que o melhor jogador do jogo vai ser o que vai fazer o gol de empate do Bragantino ainda, viu? Eu acredito em você, Bragantino. Lá vem mais uma vez. Mas lá vem Água Santa. Sai daí. Para de me secar. Chegou na linha de fundo. Corta a zaga da equipe do Red Bull Bragantino. Cruzamento voltou pro gol. Pra fora. Pra fora do gol. Aí o Bandeirinha tomou um esculacho do Lucas Cunha. Falou, viu, professor, está aí pra quê? Você tá fazendo, olha lá, olha. Quer ver, ó, terminou aqui, cortou, olha lá. E aí tá o Bandeirinha xingando ele xingando o Bandeirinha. O árbitro atendendo, penso, que jogo, hein? Jogo 15 horas, é isso. É torcedor xingando, torcedor pulando, Eu vou falar pra você, ó, daqui a pouquinho, que hora que é agora? Tem 10 minutos a galera pra sair do estádio. Que negócio ali depois, meu amigo. Deu 18 horas, o bicho pega. Aí vai parecer aquela... Como é que chama aquele... Aquele seriado que tinha o Zé Pequeno lá? Na Cidade lá. De Deus? É igualzinho ali. Bom filme. É bom filme. Ali em Diadema, na hora que dá o horário, é igualzinho. Tem um toque de recolher. Não é? 41:20. É, você tá rindo, Rossini. É, Rossini, você tá rindo que não é com você. Vai tocando cavalo. A bola, sai pro jogo. Espera, faz a movimentação. Ajeita com o Lucas. Lá vem a equipe do Red Bull Bragantino pro capitão, tá, que levantou pro Borba. Ajeitou pro Arthur, mandou pro gol! Pra fora! Pra fora do gol! Se faz o gol... Ia ser aquele gol com direito, golaço, que a ajeitada do Arthur, ó, pegou de primeira, hein? Torcedor do Água Santa, que não é muito, quase tem um ataque cardíaco ali, viu, ô Valdo? É verdade, né? Boa jogada ali, pegou de primeira o Arthur, acabou saindo um pouco longe, mas a tentativa realmente foi muito boa. E lá vem cruzamento, Todinho e Mezenga agora, hein? Vou falar que dupla. Lá vem a equipe do Red Bull Bragantino tomando a bola escapuliu ali da jogada, voltou. É lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. 42:30, falta pouco para terminar. Lá vem Bragantino, ajeitou, voltou para o meio. Voltou com Praxedes, cadencia, ajeita, toca a bola, sai aí, ó, Praxedes, fez o cruzamento, passou, saiu bem, ô goleirão Mesquita fez a defesa, pai ali, tal, e vamos que vamos, hein, ô Valdo? Vamos que vamos, agora o goleirão faz aquela, dá aquela valorizada, como é de costume, normal, né? Aí, e tem apenas 2 minutos. Quando será que ele vai dar de acréscimo, hein? Tem como arriscar nesse momento? Hoje, agora o segundo tempo é menos, mas um 5 ele. Um 5 já tá na conta dele, viu? Lá vem tocando a bola a equipe do Red Bull Bragantino. Lançamento vem, saiu o goleirão. É, caiu ali rolando. Tá ali se preparando, né, pra sequência, pra tentar segurar o resultado com as 44 minutos da segunda etapa. A avaliação do jogo, Valdo. Bom, jogo que o Bragantino teve dificuldades, faltou criatividade pra equipe do Red Bull Bragantino e, mais uma vez, como disse o Pedro Caixinha, faltou a pontaria, faltou acertar o gol, que é o principal... É, que a principal característica do futebol é você acertar o gol, né? Não foi o que aconteceu hoje, então o Bragantino provavelmente sairá derrotado, mas poderia, né? Se tivesse mais criatividade, se acertasse as bolas que futou no gol, quem sabe a gente teria um resultado diferente. Tá certo, você que tá curtindo, né, a nossa programação, você que tá curtindo ali, ó, o jogador tá caído, né? Agora, será que entrou Duraninho ou o Reinaldo tá reclamando do quê? Isso que eu queria entender, ô Reinaldo. Então, que ele fez a falta... E tomou amarelo. Ele fez a falta e sentiu depois, deve ter pisado de mau jeito no chão, ou deve ter caído ali pra fazer cera, né? Quem somos nós pra dizer o que tá acontecendo, mas ele tá apontando pro joelho, ele provavelmente sentiu mesmo. Fez a falta e logo depois sentiu. Tá certo, é bola parada, vamos ver o que que dá aí, né? Vamos ver o que que dá, o Arthur tá na bola. É, vamos ver aí, 45 minutos chegando, pertinho dos 45, a bola parada do Red Bull Bragantino, eu acho que ainda vai dar, é bola parada para a equipe do Red Bull Bragantino, toca lá no segundo pau pro Borba, manda lá para ele, para rede, 7 minutos de novo, para terminar igual, é isso, Valdo? É isso, né, para terminar assim como foi o primeiro tempo e vai lá. Lá vem a equipe do Red Bull Bragantino, cruzamento, a bola foi para fora, chegou o Natan para tentar finalizar ali, a bola foi para fora, Natan acabou desviando por último, meu Deus do céu, viu, Natan? subiu bem alto sozinho e perdeu um gol aí, e, né, que poderia ser um empate da equipe do Red Bull Bragantino. Tiro de meta, faltando praticamente 6 minutos e meio, ou 6 minutos agora. Daqui a pouco tem o final de jogo, final de jornada, com o Matheus Cleiton, aí o Valdo também analisando o que foi esse jogo do Red Bull Bragantino contra a equipe do Água Santa. Toca a bola ali, vem Arthur, ajeitou na ponta para acelerar, voltou para a ponta. É falta, o Vitinho entrou, e vou falar pra você, o Vitinho já começou a fazer um carnaval. É falta que vai levar perigo, hein, Subaldo? É falta que vai levar muito perigo, o pessoal reclamando ali, porque ela foi realmente bem perto ali da área, né, mas foi fora da área, segundo o juiz. É, não vai precisar de revisão, né? Realmente, do replay, a gente conseguiu ver que é fora da área. Eu acho que a reclamação é porque o Todinho já tem amarelo, hein? Ah, sim, é porque foi... É verdade. Tem cartão amarelo Todinho, provavelmente a reclamação é por isso. Então, talvez ter que expulsar o jogador, né? Segundo amarelo. Exato. Porque a falta foi perigosa e o jogador do Bragantino tá no chão até agora. É o Vitinho, né? Que tá no chão Exato. Ali. Exato, o Vitinho levou ali, rapaz. Você pegar um Todinho com... um chocolate aí sem muita força, filho. Meu Deus do céu. O Vitinho foi a solo. O Vitinho caiu igual pardal na chuva forte em cima dos fios. Vou falar pra você. É, rapaz, tomou uma pancada ali. Os jogadores do Bragantino estão olhando pra você. Você não vai fazer nada. Em vez do árbitro já expulsar o cara, né? Ele não vai dar nada. Eu acho que ele não vai dar nada, viu? Brincando, é, né? Ele não quer se complicar, eu acho, nesse final de jogo aí. É. Ter uma expulsão, ainda 7 minutos. Depois, vai pegar fogo, né? Claro que a gente quer ver, ia ser entretenimento demais pra gente passar aqui. Mas ele não vai fazer isso, né? Ele não vai expulsar o jogador aí com o Água Santa ganhando, não, né? Ó, levantou o Vitinho, mas levantou precisando de ajuda, viu? Já pensou se o Vitinho machuca? E vou falar pra você, viu? O Vitinho daqui uns 2-3 jogos, se ele ficar bem... Ele não sabe mais dessa equipe do Bragantino, não, porque já deu pra ver que o cidadão é diferente. Olha o que ele fez, ó, com o cara, ó. Olha lá, ó. Passou no primeiro, ó. O cara tentou na corpada dele, não foi. Aí veio o outro, ó. Ai, falta, tem que dar amarelo. Se o cara não tivesse amarelo, tudo bem, ó. Até o VAR tá olhando, né? Não houve pênalti, essa não é a reclamação. Mas o cara tem que ser expulso. Mas não mandou. Lá vem Arthur, mandou pra área. A bola desviou, foi pro alto, tirou o Mesquita. Vem no rebote ainda, coloca a bola pra área. Voltou ali com o Praxedes, cortou uma zaga. Cortou uma zaga, vem contra-ataque, volta ali. Volta ali, deu um bicão. E olha o Água Santa sairá na cara do gol. Saiu... O Michael saiu como se fosse um líbero. Falta pouquinho, uns 4 minutos mais ou menos para terminar esse jogo. Sai pro campo de ataque a equipe do Red Bull Bragantino. Ajeitou, voltou pro meio, corta a zaga. Cortou uma zaga e os jogadores agora do Água Santa é tudo. O que é? O Popó fez a falta. Tem mais 3 minutos, talvez ele dê mais algum acréscimo. Vai dar mais. Eu também, é, pelo menos esperamos. Mais uns 2-3 ali, porque realmente o Vitinho ficou um tempo parado, ficou no chão. E os jogadores do Água Santa realmente é tudo que eles querem, né? O jogo parado ali, o jogo, a bola saindo, faltas acontecendo, para eles demorarem para fazer a cobrança, né? Porque o resultado favorece e muito a equipe do Água Santa, que vai se classificando, né? Fica na zona de classificação o Água Santa. Tá certo, 49 minutos, agora vai para 50. 50 minutos, mais a minutagem desse jogo. O Água Santa tentando ir pro campo de ataque, chegou ali bem na marcação, cortou a zaga da equipe do Red Bull Bragantino. Tá ainda ali o Guilherme na marcação. E outra coisa, para mim o Caixinha, ele só errou numa coisa nesse jogo, começou errado. Né? Começou com o Guilherme no banco, tem que ter um lateral esquerdo no jogo, não adianta. né? O time ficou muito pesado, porque o Hurtado não sobe tanto, né, como o Aderlan. E aí fica essa situação do Bragantino, ataca pelas laterais, o time ficou penso e não conseguiu desenvolver no primeiro tempo. Depois deu uma melhorada no segundo tempo, mas ainda há esperança, mas é muito tarde para tentar se resolver um jogo. Lá vem Red Bull Bragantino, a bola vem pro meio. Quem sabe agora fez a finta, chegou por lá, tentou o Borba, chega ali, tá sendo caçado pra Chetes, fez a finta, agora houve a falta. Houve a falta, chega mais uma vez, é bola parada em cima. Depois da falta em cima do Popon, vamos chegar aí ao sexto minuto de acréscimo. Olha ali a confusão, ó. Eu falo pra você, o pessoal da Água Santa que é uma resenha danada, né? Simplesmente o banco de reservas da Água Santa, né? Pela segunda vez. E o Cunha foi lá, o Cunha bateu até nos companheiros dele, imagina os outros. Tem cartão. É, e agora amarelou. Aí amarelou. Eu falo pra você, por que que não vermelhou o Todinho? Agora esse aí, ó, né? Amarelou rápido, né? Vou falar pra você, amarelou pro Bruno Xavier, é bola parando. O Bragantino tem mais uma oportunidade, quem sabe agora, Massa Bruta, vai lá você, lá vem cruzamento, pegou muito mal na bola, vem contra-ataque do Água Santa, mesmo assim deu certo pro Bragantino, pro Borba, desvia aí que dá, não... Não, a bola ia cair nos pés do jogador do Bragantino. Falta pouco para terminar. Será que ele vai acrescentar? Ainda não vi. Lançamento para o campo de ataque. Lá vem Thiago Borba. Tentou uma linha jogada. Pediu uma falta o Reinaldo para cair. Aí o pessoal vai fazer do jeito que gosta, ganhar tempo. O árbitro vai na Denis. Já chegamos a 7 minutos. Não sei se vai acrescentar mais algum. O árbitro não sinalizou nada ali, né? O árbitro tá pra terminar um jogo. Pois vamos é. Ver, né? Eu acho que ele tinha que acrescentar pelo menos uns dois aí pra não ficar feio pra ele, né? Ah, no mínimo ali uns dois, né? O jogador do Bragantino ficou parado muito tempo e vamos ver. Eu acho que ele vai dar, viu? É só que não mostraram ali, mas acho que ele vai dar uns dois minutos sim. Não tem como. Tá certo, chegamos a 7h30, 7h30 vem Bragantino, Red Bull Bragantino tentando sair, vem o Lucas, faz lançamento, houve desvio no meio do caminho, a bola volta de novo com a zaga do Água Santa, o árbitro já marca a falta, jogadores do Água Santa é só cair, aí amarelou pro Natan, Natan tá louco, o Jadson tá bravo, falou, não pode encostar em nada aqui, que o senhor já marca, e ali já, vamos dizer assim, ó, ali praticamente pra mim agora já foi, viu? Ele deu ali 7 minutos, já passamos 1 minuto. Eu acho que ele vai terminar. Tá olhando ali pro Mesquita. O Mesquita tá enrolando também pra bater essa falta. O Gandula já começou, né? Já sumiu bola dali do bairro de Diadema, né? Vamos lá pra você, viu? Vai terminar o jogo. Bragantino vai conseguindo perder novamente no campeonato. Bragantino, se eu não me engano, se eu não tô bem na memória, não sei se é a terceira derrota do Braga, se é a segunda, depois a gente vai confirmar, né? Mas Bragantino, né, infelizmente, mais uma derrota na competição. Lá vem Água Santa, tentou o cruzamento, tirou uma zaga, vai segurar a bola. Já passamos de mais dois e acréscimos, que o árbitro, além do sete que ele deu, né? Já estamos praticamente com 9 minutos de acréscimos. E eu acho que agora o árbitro vai terminar. Olha lá o árbitro. Pede. Olha lá, pediu a bola. Olhou com aquela cara de inocente. Trilou o apito. Terminou o jogo. Terminou. Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0. Quer acrescentar rapidinho? É isso, essa é a segunda derrota realmente do Red Bull Bragantino, que perdeu de 3-0 para a Portuguesa e agora perde, né, para a Água Santa, as duas derrotas fora de casa, inclusive. É, e perdeu também para o Santo André. É verdade, então é a terceira derrota realmente. Estou me lembrando aqui, terceira derrota do Bragantino. Vamos fazer o seguinte, Matheus, vamos para o intervalo, na volta você e o Valdo comentam um pouquinho desse resultado trágico para o Bragantino fora de casa. Intervalo, voltamos já. Jornada Esportiva com a equipe. Jornada Esportiva com a equipe Gol de Placa. Você está ouvindo Bragança FM 79,7. Estúdios, Rua Coronel Osório 84, em Bragança Paulista.

informações, né? Você gostou daquele dado de nenhuma finalização no gol no primeiro tempo? Uhum. No segundo tempo foram só uma finalização certa no gol e a Água Santa teve 4 finalizações. Então realmente, respondendo a pergunta, sim, merecida a derrota do Red Bull Bragantino. E o que, que você acha que vai ter que mudar na percepção? Porque se jogar desse jeito contra o Palmeiras, o placar vai ser elástico, né? Olha, vai ser difícil o jogo contra o Palmeiras, mas vai ter de volta o Capixaba e provavelmente, como a gente estava conversando, colocar o Aderlan de volta no time, colocar o Aderlan que estava no banco de reservas, acabou não entrando, ele provavelmente teria jogadas mais criativas, jogadas ofensivas melhores, que foi o que faltou para a equipe do Red Bull Bragantino ser mais incisivo e talvez trocar o Alejandro, né? Colocar o Borbas ali, testar ele no time titular. O Vitinho também entrou bem nesse segundo tempo, então eu acho que é isso, né? Trocar os laterais e colocar o Borbas no time titular já de início. E para que a gente possa já finalizar, daqui a pouquinho o Márcio Souza vem com o Show Sertanejo e a gente vai acompanhar a coletiva também do técnico Pedro Caixinha diretamente lá de Diadema durante o Show Sertanejo, mas o que você acha que o Bragantino vai precisar fazer agora? Porque a gente teve o Vitinho, né, que entrou bem no time, mas o Bragantino tem muitos desfalques. Pensando nessa percepção de time ideal, ainda o Bragantino está longe de conseguir ali um time ideal, até porque tem algumas peças que vão retornar somente na fase de mata-mata aí do Paulistão e, consequentemente, o início da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ou seja, nós estamos em fevereiro, pensando ali para meados de março, né, Val? É isso, o Bragantino já em março vai ter a Copa do Brasil, vai ter a fase decisiva do Paulistão. Realmente vai ser difícil achar o time ideal nas próximas semanas, mas o Bragantino e todos os times, né, vão ter uma semana de descanso, né, porque nessa rodada aí não vamos ter, né, não vamos ter por causa do Carnaval. Então acho que o Pedro Caixinha vai usar esses dias aí para pensar melhor no time, para dar uma organizada, já que não teremos jogos, né? Isso é verdade. Bom, Valdo, quero agradecer a sua presença. Na próxima jornada esportiva a gente vai já estar também diretamente lá de São Paulo. Daqui a pouquinho no programa Show Sertanejo a gente continua aqui trazendo os detalhes. Estarei aqui com o Márcio Souza também. Muito obrigado pela sua participação, Valdo, e até a próxima jornada. É isso, muito obrigado também pela oportunidade, sempre muito legal fazer parte aqui das transmissões. E é isso, né? Voltamos no próximo jogo contra o Palmeiras, esperamos que diretamente do Allianz Parque. E é isso, né? O jogo de hoje não foi bom, mas faremos os próximos jogos com a esperança de que será melhor. Com certeza. Obrigado ao Valdo, a todo o pessoal que nos acompanha aqui na programação esportiva. Só lembrando, né, que a próxima rodada já acontece a partir da semana que vem. Ainda, lógico, falta a finalização desta rodada, a nona rodada, que terá Guarani e São Bernardo, Portuguesa e Ferroviária, São Paulo, Internacional de Limeira, Mirassol e Ituano, Santo André e Santos e também o Corinthians encarando o Palmeiras. O próximo jogo do Bragantino é contra a equipe do Verdão, é o último jogo da quarta-feira, né, finalizando esta rodada, até porque essa décima rodada, pelo menos para os outros times, serão também já no final de semana. E nós temos a equipe do Água Santa, que também jogará, mas está se preparando, né, justamente para dar sequência aí na competição, e a gente vai trazer aqui os detalhes, porque a Água Santa já abre, né, essa rodada no sábado, a décima rodada do Paulistão. A gente vai ficando por aqui, mas na sequência a gente vai acompanhar na programação aqui da Bragança FM, agradecendo a você que esteve conosco pelo Mais Bragança e também pelo Facebook da Bragança FM, agradecendo também em Bramil desde 1960, a respeito pela vida do seu pet, Autoescola do Tico, Bragança Veículos, JC Esquadrias, Bruninho Montemarca, gente, muito obrigado a todos vocês pela sintonia. Sequência tem Sertanejo com o Márcio Souza e o Show Sertanejo aqui na Bragança FM. E você acompanhando os principais detalhes também no Mais Bragança. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência. Tchau, tchau, muito obrigado e até mais. Você está ouvindo Bragança FM 79,7. Estúdios, Rua Coronel Osório 84, em Bragança Paulista.

Essa é a Rádio Bragança FM, estúdios Rua Coronel Osório 84, em Bragança Paulista. O More Pizzas Gourmet tem a melhor pizza da cidade e traz ao lado de Mel Confeitaria o aniversariante do mês. São três pizzas deliciosas e, claro, você vai comer também aquele bolo doce delicioso. Tá esperando o que para participar? 4034-1467 ou 9520-1310. Aniversariante do mês é na Rádio Bragança. Aqui em Bragança Paulista, a Oral Sim, a rede número 1 em implantes dentários do Brasil, chegou com a missão de cuidar da sua saúde e do seu sorriso. Então eu te convido a conhecer a nossa estrutura. Recepção acolhedora, salas específicas para avaliação, centro cirúrgico, além de um amplo estacionamento para sua maior comodidade. Venha para uma consulta de avaliação com os nossos especialistas e recupere os seus dentes fixos, o seu sorriso e a sua autoestima. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. A Cross quer você sempre conectado. Na volta às aulas não podia ser diferente. Dê um up nos estudos. Contrate a internet da Cross e receba benefícios digitais. Apenas R$ 79,00 nos três primeiros meses para você economizar. E ainda, apps educativos para você estudar muito. Venha ser Cross! Você que está se preparando para a volta às aulas, corre para a Veste 10. Estamos com a loja recheada de novidades. Confecções e calçados masculino e feminino, adulto e infantil. Acessórios, utensílios, utilidades como a mesa e banho, brinquedos, bolsas, agendas, garrafinhas e muito mais. Aproveite e compre tudo que você precisa para a volta às aulas. E parcele suas compras em até 3 vezes nos cartões. Volta às aulas é com a Veste 10. Veste 10 Bragança, na Rua Coronel Teófilo Leme, 1621, no centro. Loja Veste 10, qualidade é 10, mania de vender barato. Facilidade, preço baixo, qualidade, opção. Não perca as ofertas do supermercado Neymar desta semana. Feijão preto fantástico, 1 quilo, R$ 7,99. Óleo de canola salada, 900 ml, R$ 16,90. Água sanitária Daclor, 2 litros, por apenas R$ 5,89. Linguiça calabresa Bragantina, 1 quilo, R$ 27,90. Colchão duro, 1 quilo, por apenas R$ 39,89. Cerveja Bavária, 473 ml, R$ 3,39. Faça suas compras pelo WhatsApp 11 99665 9220 ou peça pelo iFood. Supermercado Neymar, preço baixo e ótimo atendimento em um só lugar. Neymar, onde é muito fácil economizar. Com o momento de sua empresa registrada, sua marca. Procura Grace Marcas e Patentes e garanta seu nome. Grace Marcas e Patentes. Informações pelo telefone. 4-30-4-0-0-18. Grace Marcas e Patentes. Sua marca registrada é a garantia de bom negócio. Grace Marcas e Patentes. Travessa Santiago Sanches 36, Avenida Aparecida, em Bragança Paulista. Você está ouvindo Bragança FM 79,7. Estúdios, Rua Coronel Osório 84, em Bragança Paulista. É hora da hora, hora certa. Em Bragança Paulista, 17h20. E agora na Bragança FM, show sertanejo. Apresentação, Márcio Souza. Olá, Bragança! Muito boa tarde, Bragança Paulista! Boa tarde, toda a região bragantina! Já estou pintando no rádio! para ficar com vocês até às 19 horas com o melhor do sertanejo aqui pela Bragança FM 79.7. Eu e você, você e eu. Produção, apresentação, parte técnica. Vai ficar por minha conta, Márcio Souza. Com a direção geral de rádio, é da Dona Maria de Lima. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro, ano é 2020, e 13 é com prazer enorme que estou de volta para levar o melhor do sertanejo, a notícia, a informação aqui para o ouvinte ficar bem informado. Até às 19, vamos que vamos, levando aí o melhor do sertanejo. O nosso programa, que tem oferecimento, é oferecimento da banca Ninho da Saudade. Também junto com a gente, Imobiliária Eduardo Jorge, Pavani Multimarcas, Materiais para Construção Lebe. Junto com a gente, Alfa Descartáveis, Frango Assado e Lanchonete do Lobão, Gudo Óleo, Avicultura 7, Farma Trefo, Ideal Madeireira, Distribuidora de Bebidas Campelo. Até às 19, vamos que vamos! Estamos apresentando Show Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Devido ao jogo do Red Bull Bragantino e Água Santa, o Bragantino acabou perdendo fora de casa 1-0 pro Água Santa. Pelo Campeonato Paulista de 2023. Vamos que vamos! Tião Carreiro e Padinho, Estrela de Ouro, 17:23. Boa tarde.